Vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu falei sobre a questão 514, não falei? Tá. Para eu poder falar sobre a questão 514 do Livro dos Espíritos, eu tive que estudar essa questão. Não tive que estudar? Tive que ler essa e outras questões? Tá bom. Chico Xavier costumava dizer que um médium que não estuda é um saco vazio que não para em pé. Ou seja, o médium, ele sempre tem que estar estudando, tá? Porque ele tem que ter o conhecimento, né? Os médiuns, Divaldo Franco e outros médiuns, o Divaldo mesmo diz que até hoje ele lê o Livro dos Espíritos, até hoje ele estuda e sempre vem uma coisa nova. Então, o médium sempre tem que estar estudando e repetindo as leituras. Sempre tem que estar estudando o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros de outros autores psicografados, livros sérios. Então, gente, um médium, se vocês ouvirem de algum médium de que se algum médium falar assim para vocês, alguma outra pessoa falar assim para vocês, olha, o espírito incorpora em você e ele está trazendo conhecimento de livros, isso não é evolução, isso é uma insanidade muito grande, tá? O médium que fala isso, ele está extremamente equivocado, tá? Porque os espíritos, justamente, eles pedem para ler, para você ter conhecimento no seu arcabouço mental, para que ele possa trazer um conhecimento mais profundo da espiritualidade. Então, alguém dizer que um espírito incorpora em você e está trazendo conhecimentos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Livro do Rubens Saraceni, do Livro de outro, tudo misturado, e ele acrescenta umas coisas mais, porque sempre acrescenta alguma coisa. Então, algum médium dizer isso, que isso não é evolução, trazer conhecimentos de livros, espíritos incorporam em você e traz conhecimento de livros, não é evolução, isso, eu digo que esse médium, ele é extremamente insano, tá? E ele não tem visão nenhuma espiritual, tá? Está equivocado, extremamente equivocado, tá bom? Para eu falar da questão 514, eu tive que fazer o quê? Eu tive que estudar. Tá? E para eu falar o que eu vou falar agora, eu também tive que estudar. Não existe você trazer um conhecimento no YouTube ou qualquer outro lugar, numa palestra, em algum lugar, sem estudo, sem se preparar antes. Você vai falar o quê? Você não estudou nada. O conhecimento que vai ser trazido para vocês não vai trazer evolução espiritual para vocês? Não vai trazer expansão de consciência? Não vai tirar vocês da ignorância? Não vai? Não foi o que Kardec ensinou? A doutrina dos espíritos veio para quê? Tirar o ser humano da ignorância, do preconceito, para expandir as consciências, para você evoluir moralmente e intelectualmente, não é assim? Não é evoluindo moralmente e intelectualmente que você se transforma num arcanjo? Isso adquire como? Estudo. Tá bom, gente? Então, é insanidade dizer que o que é trazido dos livros não é evolução. É insanidade. Estão dizendo aqui para dizer outra palavra, mas eu não vou falar, não. Tá? É porque tem Exu comigo. Então, se o meu jeito mudar um pouco, tá? É normal isso. Vamos lá, então. Eu fui orientado a dar uma orientação para os médios aqui, para eles vão prestar atenção, e para as pessoas. Antes de eu falar, eu quero dizer que eu não sou o dono da verdade. O que eu falo não constitui lei, tá? O que eu falo é referente às minhas experiências espirituais, das coisas que eu vejo em desdobramento e em vigília, e dos meus estudos. Tudo bem? E o que eu trago do meu espírito, que sai, tá? Então, eu não vou acertar tudo. Eu vou errar também, tá bom? Se eu errar, vocês podem me corrigir, tá? E se vocês não concordarem ou não acreditarem, não tem problema nenhum. Eu não vou entrar em fúria, tá? Isso é normal, né? Estranho seria se todo mundo concordasse, né? E a evolução é isso. A gente tem que lidar com as opiniões. Tem gente que não vai concordar. E entrar em fúria por causa disso é loucura, né? Então, nós não vamos entrar em fúria. Então, eu vou externar aqui a minha opinião e com relação também ao que eu estudei, vocês retenham o que vocês acham bom e o que vocês não concordam, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco dos Exus. Por que que eu vou falar dos Exus, gente? Eu vou falar dos Exus porque eles estão trabalhando muito nesse momento de transição planetária, de limpeza, do umbral. Eles estão trabalhando bastante, tá? Então é importante nós falarmos deles, porque o trabalho deles é muito mais sério, muito mais importante do que nós possamos imaginar. Eu diria que se não fossem eles, olha, muita coisa não seria feita. Muita coisa mesmo. Então, nós temos que agradecer muito a esses amigos espirituais, tá? Eles não são demônios. Antes de eu falar deles, tem... eu sei que tem extraterrestres, tem arcanjos, o próprio Jesus e outros mestres ascensionados, Saint Germain e outros mestres, eles incorporam em médiuns ou canalizam na roupagem de Exus. Vamos tirar todos esses. Vamos agora pensar nos seres humanos desencarnados, porque tem a maioria dos Exus são seres humanos desencarnados, tá? Eles já encarnaram aqui na Terra várias vezes, muitos deles, tá? Já encarnaram no tempo da Atlântida, já foram seres da Atlântida, né? Seres humanos encarnados na Atlântida, e já foram antigos alquimistas, antigos bruxos, antigos magos, antigos médiuns, já encarnaram como médiuns, tá? Então, vamos falar dos Exus, seres humanos, desencarnados, tudo bem? Tá. Bezerra de Menezes, ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900. E Eurípides Barzanulfo desencarnou no dia 1º de novembro de 1918. Tá. Esses dois espíritos, quando desencarnaram, eles foram chamados por Jesus e por outros espíritos muito evoluídos para realizar um trabalho. Primeiro foi o Bezerra, logo depois, 18 anos depois, veio o Eurípides e entrou na jogada junto com o Bezerra. Qual é o serviço desses dois espíritos? Eles estão trabalhando muito, sabe para quê? A integração cósmica entre as religiões. O que é a integração cósmica entre as religiões? São todas as religiões se respeitarem, todos os religiosos, as religiões não, os religiosos, né, de cada religião, se respeitar e trabalharem juntos. Todos se respeitando e trabalhando juntos, cada um da sua forma. Ninguém vai mudar o seu jeitão de trabalhar. O umbandista vai trabalhar do seu jeito junto com o evangélico do jeito dele e o umbandista do jeito dele. O católico do jeito dele e o espírita do jeito dele, todo mundo junto. Por quê? O que é isso? Todo mundo trabalhando junto e se amando e se respeitando. Isso é fraternidade. Isso é fraternidade. Se a gente fizer isso, se a gente começar a fazer isso, a gente vai dar um salto. Se acabar a briga de religioso contra religioso, eu não aceito o outro, a outra religião é do demônio, eu respeito, mas é ele lá e eu cá. Não, tá errado. São os dois juntos. Não pode separar. Só vai ter evolução se os dois estiverem juntos. Se tiver ele lá e você aqui, não evolui. Então, eles estão trabalhando muito para a integração cósmica das religiões. Aqui na plataforma, a gente não puxa sardinha para religião nenhuma. E aqui também não tem preconceito de religião, tá? Nós respeitamos todas as religiões, tá? O que nós estamos falando aqui é da atitude de alguns religiosos, tudo bem? De coisas que não são mais necessárias, tá? Porque tudo evolui, tudo cresce. A gente não pode emperrar num sistema de crença, não pode emperrar num jeito de trabalhar, porque sempre vai mudar. Se você não estiver disposto à mudança, você não evolui, você não cresce, você sempre tem que estar disposto a mudar a forma de pensar. Hoje eu penso de uma forma, daqui a 10 anos eu vou estar pensando de outra. Aí vão falar assim, poxa Pedro, mas há 10 anos atrás você falou isso. Ué, mas eu evoluí, agora eu penso de outra forma, agora eu penso assim. Entendeu? Então a gente está sempre evoluindo. E a gente tem que estar com isso na mente para a gente não emperrar o progresso, não emperrar o avanço. Tá bom? E isso acontece muito entre religiosos. Por isso que tem essa problemada toda quando vem algo novo, algo mais profundo, entendeu? Que muita gente não aceita, tá? Então, esses espíritos foram chamados para trabalhar para a integração cósmica das religiões. E outra coisa, esses espíritos trabalham com os guardiões, que são os Exus. Nem todo Exu é guardião, nem todo guardião é Exu, tá? Mas esses espíritos, Bezerra, Eurípides, eles trabalham muito, muito, muito com os Exus. Tá? Em 1930, Eurípides Barzanufo fundou no Hospital Esperança uma ala só de Exus, lá no Hospital Esperança, que é numa colônia espiritual. Tá? Então, eles trabalham juntos. Para vocês terem uma ideia, quando Allan Kardec estava trazendo as cinco obras, né? Vocês conhecem bem, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? De 1857 a 1868, não é assim? Tá. Quando ele estava trazendo essas cinco obras, se não fossem os Exus, ele não teria conseguido trazer. Foram os Exus que protegeram muito ele e os falangeiros do Arcanjo Miguel. Tá? Os falangeiros do Arcanjo Miguel. Quem são os falangeiros do Arcanjo Miguel? São muitos. São muitos. Tá? Nós temos falangeiros de direita, de esquerda. De direita quem são? São os pretos velhos, né? São os caboclos, os boiadeiros, os marinheiros, as crianças, os orientais e outros. É infinito o negócio, é muita coisa. Os de esquerda são os Exus, as pombagiras, os Exus mirins, pombagira mirim, ciganos, os malandros. Tá? Então, esse povo todo protegeu o Allan Kardec, para ele poder trazer as cinco obras. Estão prestando atenção? Esse povo todo protegeu ele, tá? Os Exus e tudo mais. Senão ia ser difícil, porque as trevas, os espíritos das trevas não querem progresso. Então, eles vão fazer de tudo para impedir. Tá bom? Eles vão fazer de tudo para impedir. Então, esses espíritos, os Exus, eles fazem a proteção de muitas casas religiosas, de muitas mesmo, as sérias, tá? Não aquelas que dizem que é Umbanda ou diz que é Candomblé, e não tem nada de Umbanda, nada de Candomblé, que só faz mal aos outros, isso aí não tem nada de religião, tá? Estou falando das casas sérias, né? Igrejas católicas, igrejas evangélicas, tudo, eles protegem, eles são os protetores dessas casas. Toda religião que vai trazer o progresso, eles vão proteger, tá? Tem que proteger, senão as pessoas não conseguem trazer. Por exemplo, a gente está aqui agora nessa palestra, nós estamos protegidos por eles, eles estão tudo aqui em volta, tá? Para não deixar os quiumbas entrar e fazer bagunça. Tá? E atrapalhar tudo aqui. Então, o que acontece? A falange do Exu Tranca-Ruas, eles são o braço direito de Bezerra de Menezes. Eles são secretários diretos de Bezerra de Menezes. Tá? E a falange de Exu Tranca-Ruas protege pelo menos 10 mil agremiações espíritas no Brasil inteiro, pelo menos 10 mil espíritas, eu estou falando dos espíritas, no Brasil inteiro, tá? E o Bezerra de Menezes está à frente lá, tá? Então, eles trabalham junto com Bezerra, né? Tem muito centro espírita que aceita as incorporações dos Exus, tem outros que não, os espíritos respeitam, tá? Mas não quer dizer que os Exus não estejam ali. O centro espírita pode não aceitá-los, mas eles estão ali protegendo, principalmente se o centro espírita for sério. Tá? Eles não ficam magoados e ficam entristecidos se os espíritas disserem que eles são espíritos inferiores, que eles são menos evoluídos, que eles são até do mal. Eles não ficam chateados com isso, eles entendem isso. Tá? Eles não vão deixar de proteger um dirigente se ele é uma boa pessoa, se ele tem uma boa índole, se ele faz um trabalho para o progresso, mas não aceita os Exus, acha os Exus inferiores ou não aceita, isso não quer dizer que ele não vai ser protegido por um Exu. Ele não está vendo mesmo. Tá? Então, o Exu está ali do lado dele, protegendo ele, mesmo ele não aceitando o Exu. Tá? Inclusive, muitos espíritas e outros religiosos, evangélicos, católicos e outros religiosos, eles vão gostar muito de terem um Exu do lado deles na hora do desencarne, que os Exus ajudam bastante nessa parte, tá? São muito amigos, eles são amorosos. Eles, às vezes, são ríspidos, tá? São, sim, às vezes, até um pouco grosseirinhos, mas eles são do bem, tá bom? E outra coisa, cada Exu é um Exu. Cada espírito é um espírito. Cada um tem uma evolução e um jeito de ser. Nem todos serão iguais, tá? Tem Exu que é calminho, amoroso, tranquilo, não fala nenhum palavrão, tem classe, né? Todo na beca ali, não, não dá esporro em ninguém, não gosta de exortar, só gosta de falar de forma amorosa. E tem Exu que ele vai dar esporro mesmo, vai exortar e vai. tá? Por exemplo, os sete encruzilhadas que incorporou em mim é um. O Exu Sete Trevas que veio em mim é outro totalmente diferente, tá? O Exu Sete Trevas já é mais daquele Exuzão mesmo de exortar mesmo e tudo mais. O Exu Sete Encruzilhadas já é totalmente diferente. Então o Exu nem sempre vai ser daquele jeito que todo mundo espera, que todo mundo gosta, tá? Daquele que dá um esporro, né? Então, eles têm... os Exus, eles têm várias aptidões. Eles têm várias aptidões. Eles têm um poder mental muito grande, uma força mental e uma disciplina mental muito grande. Eles têm muito conhecimento. Depende do Exu, tá? Que depois eu vou dizer alguns, a diferença de algum de um para o outro. Né? Não dá para falar tudo, porque o trabalho do Exu, gente, ele é muito maior do que a gente imagina, tá? Nós não temos todas as informações dos Exus, tá? Nenhum livro tem todas as informações dos Exus, tá? Tem mais informações que serão trazidas, eu acredito, no futuro, né? Eles conseguem ouvir os seus pensamentos. Não adianta esconder dele, ele vai ouvir os seus pensamentos, tá? Ele consegue ver na sua aura as suas formas pensamentos, tá? Que são produzidas pela sua mente. Ele pode limpar a sua aura, ele limpa a sua aura com a mente. Sua aura está carregada de lixo astral, cheia de entulho, que você criou com a sua mente e que você absorveu de outras pessoas ou de certos lugares. Ele limpa a sua aura toda, ele faz toda uma limpeza energética em você. Eles conseguem limpar bactérias astrais dos seus chakras. E essas bactérias astrais poderiam demorar anos para serem removidas dos seus chakras. Eles fazem isso em segundos. Eles tiram essas bactérias astrais dos seus chakras. Eles têm autorização, quando eles têm autorização, tá? Eles não fazem nada por eles mesmos, tá? A autorização vem de Deus e vem dos espíritos superiores, tá? Isso é coisa de Deus. Eles não fazem nada deles mesmos, tá? Só com o aval do alto. O quê? Adiantar um desencarne ou retardar um desencarne. Se vier uma orientação de Deus para dizer assim, ó, adianta o desencarne dele. Não vai desencarnar mais com 70 anos, vai desencarnar com 62. O Exu vai lá e causa o teu desencarne. Ele te matou? Ele assassinou? Não. É a ordem de Deus. De várias formas diferentes, da forma que você tiver que desencarnar. Pode ser um infarto, pode ser um aneurisma, pode ser um acidente, pode ser de várias formas, tá? Você pode dar um tropeção, bater com a cabeça, ele que causou aquilo, porque você tinha que desencarnar daquele jeito e naquele momento. E isso é a ordem de cima, tá? Ou ele pode retardar o seu desencarne. Você tinha que desencarnar com 80. Aí falam lá em cima, não, ele está indo muito bem, ele está fazendo muita coisa boa, vamos deixar ele viver mais, porque ele está trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso. Vai até 92, de 80 vai até 92. Aí se decidirem, oh, não, vai até 92, não, vamos botar mais, vai até 98. Chega uma hora que tem que ir, né? Porque o corpo físico já não aguenta mais, né? Tem um limite, né? Eles têm esse poder, tá? Eles têm poder de abrir e fechar portais para outra dimensão. Eles abrem com a mente um portal para outra dimensão. Eles entram e saem em outra dimensão, tá? Depende da dimensão, tá? Tem dimensões que eles não vão ter acesso. Dimensões onde está numa frequência muito mais alta do que a deles, eles não vão conseguir entrar. Tem um limite, né? Cada um tem um nível evolutivo. Mas eles podem abrir portais com a mente para outra dimensão, tá? Eles conseguem verificar a sua intenção, as suas intenções. Se você está com intenção de fazer alguma coisa, ele verifica bem as suas emoções, as suas intenções. O que você está sentindo? Os seus desejos. Você está desejando alguma coisa, mas está falando outra. Ele vai falar, ó, para de mentir, porque eu estou vendo aí que você está desejando, está falando uma coisa, mas está desejando outra. Não adianta mentir para ele. Tá? Ele consegue saber se você está mentindo pelo timbre da sua voz. No timbre da sua voz, ele também consegue ver se você está mentindo. Tá? Vamos supor que alguém morreu. seja da forma que for. Foi atropelado, infartou na rua, tomou um tiro, uma bala perdida, qualquer coisa. E o Exu não estava lá. Então ele não tem como saber o que aconteceu, ele não estava lá. As pessoas acham que os espíritos sabem de tudo, né? Ah, você devia saber. Por que eu sou espírito? Eu não sou onipotente, eu não sou onipresente. Então ele não estava lá. Aí ele chega, de repente a pessoa está lá morta, tem um monte de gente em volta na rua, ele quer saber o que aconteceu. Ele chega perto do corpo, bota a mão em cima assim, se concentra, e ele consegue ver o que aconteceu. Ele consegue ver todas as cenas do que aconteceu. Eles têm esse poder, tá? Eles têm clarividência e clariaudiência profunda. O que é a clarividência, clariaudiência? A clarividência, ele consegue penetrar os seus corpos sutis, ele consegue penetrar o seu corpo mental inferior, ele consegue ir até mesmo no seu corpo mental superior. No seu corpo mental superior só tem virtudes, só tem coisa boa para a sua evolução. Ele arranca alguma coisa de lá do seu corpo mental inferior e ele dá como se fosse um start, para você ter um start naquilo, mas no momento certo. E aí te ajuda a evoluir. Ele vai no seu corpo mental inferior. O que é o corpo mental inferior? O corpo mental inferior está o registro de todas as suas encarnações, toda a sua trajetória, desde que você foi criado até o momento atual, tá? Ele vai no seu corpo mental inferior, onde tem todos os arquivos quânticos, que são arquivos de várias reencarnações, em detalhes, tudo em detalhes, e ele consegue ver muita coisa ali. O que você foi na vida passada, na outra, por que está acontecendo uma coisa nessa vida agora, ah, é por causa daquela outra lá e tal. Então ele consegue acessar o seu corpo mental inferior, ele consegue verificar cadeias de DNA vibratório e genomas astrais. O que é um genoma astral? Exemplo, você teve um contato há 1000 anos atrás, numa encarnação que você teve há 1000 anos atrás, com uma determinada pessoa, você teve um relacionamento com ela, pode ser, vamos dizer assim, um relacionamento amoroso, um exemplo. Aí nessa encarnação agora, você encarnou e aquela pessoa também, e ela encarnou perto de você. E aí, você encarnou e aquela pessoa também, mas nessa encarnação, você não é para ter um relacionamento amoroso com ela. Mas você teve um relacionamento de uma paixão muito forte há 1000 anos atrás com ela, mas nessa encarnação não é para ter. Tá? Então você encontra essa pessoa. O que vai acontecer? Vocês vão se atrair, porque é coisa espiritual. Vai atrair. Não tem o que a gente diz? Poxa, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo, me apaixonei, não sei o quê. Nem sempre o que você sente é para você seguir, tá? Às vezes o que você sente vai te botar numa furada. A paixão que você sente vai te botar numa furada, porque você não é para estar com aquela pessoa. Ah, então por que colocaram ela para encarnar perto de mim? Porque você tem que superar isso, você tem que resistir aquilo e negar. Você tem que resistir. Não adianta botar ela lá na China e você aqui no Brasil. Senão você não vai treinar a resistir. Está longe, não estou vendo mesmo. Então vai colocar para encarnar perto e você vai ver, vai sentir aquela paixão louca e não vai ficar. Se você ficar, se você se relacionar com ela, quanto mais você se relacionar, mais é ativado, sabe o quê? O genoma astral do relacionamento que você teve com ela há 1000 anos atrás. E quanto mais te ficar entranhado, mais difícil depois vai ser para tirar. Porque tu tá ativando o genoma astral de uma encarnação que vocês foram apaixonadíssimos há 1000 anos atrás. Não importa o tempo, tá registrado no corpo mental inferior. Tá? Então, o Exu consegue ver isso. E aí, vamos supor que começa a dar confusão. Aí você é orientado no centro espírita que você ativou uma conexão voluntária. O que é uma conexão voluntária? Uma conexão voluntária é um encontro que não deveria acontecer. É algo que não deveria acontecer. Então o Exu chega para você e fala assim: olha só, tem que desativar, você tem que largar essa pessoa. E aí, o que você decide? Se você decidir ficar com a pessoa, o Exu não vai fazer nada. Se você decidir abandonar e você tiver merecimento, o que ele vai fazer? Esse cordão energético que te ligou a essa pessoa, ele vai higienizar esse cordão energético. Aí ele vai colocar essa conexão voluntária em hibernação mental. Ele diz, fez a conexão. Tem gente que sente até mais leve, sente que saiu alguma coisa e tal. Se sente melhor. Os Exus têm esse poder de higienizar o cordão energético e colocar tudo em hibernação mental. Aí o seu caminho fica aberto. Por quê? Se você estiver conectado com essa pessoa, sabe o que pode acontecer? Tua vida não anda. Nada dá certo. Porque aquele cordão está ligado lá e não é para estar. Tu veio para fazer outra coisa, tua vida começa a andar para trás, começa a dar errado. Quando ele higieniza o cordão energético que tu ligou na pessoa e fica tudo em hibernação mental, teu caminho abre. Aí as coisas na tua vida começam a acontecer. Aí tu já arruma um emprego, tu já arruma um namorado que tem que vir, ou a namorada que tem que vir, a pessoa certa. Param de bater no teu carro. Entendeu? As coisas começam a dar certo na tua vida. Tá? Os Exus ajudam, mas eles têm que ver a tua ficha kármica. Você tem que ter merecimento. Você precisa ter energia de soltura na aura. A energia de soltura na aura, na mecânica quântica, é quando se muda o estado de uma partícula e ela atinge uma certa condição energética num outro nível corpuscular. O que é isso? A tua aura muda de cor. Por que ela mudou de cor? Você tem energia de soltura na aura. Você evoluiu. Você deu um salto quântico. Por que você evoluiu em quê? Hoje na Terra, nós sabemos que temos que evoluir moralmente e intelectualmente. Mas agora, nesse momento, o mais importante é evoluir moralmente. Mais do que o intelectual. Não estou dizendo para não evoluir intelectual, mas o mais importante agora é evoluir moralmente. Tá? Então, você evoluiu, você deu um salto quântico. A cor da tua aura muda. Acho que tem um cabelo aqui. A cor da tua aura muda. E os Exus veem isso. Eles verificam. Eles veem na hora a tua aura. E olha lá, o cara deu um salto quântico, o cara evoluiu. Às vezes você tinha que passar por uma expiação meio ruim, de doença ou de financeira. Tá? Às vezes o teu mapa genético estava moldado para a doença. Mapa genético. Você já encarnou tendo que ter aquela doença. Mas você evoluiu, a doença não vem. Ela pode não vir. Ou ela pode vir fraquinha. Tá? Ou você ia perder muito dinheiro, você perde só um pouquinho, ou perde nem nada. Você deu um salto quântico. Dependendo do salto quântico, você pode encarnar até num planeta mais evoluído. Porque você deu o salto quântico. Você pode ter a oportunidade de encarnar num planeta mais evoluído do que a Terra. Tá? Então você tem uma energia de soltura na aura. O contrário disso é o quê? É um decreto energético. O decreto energético, ele vai fazer, o Exu vai fazer com que seja ativado em você um karma expiatório. Você vai ter que expiar. Você não evoluiu, em muitos casos até piorou mais. Então, ele vai ativar o karma em você. O que tem que acontecer, vai acontecer. Tu vai ficar doente, ou tu vai perder dinheiro, alguma coisa vai acontecer. É uma expiação que você vai passar. E o Exu ativa isso. Ele tem aval lá em cima dos tribunais do karma para ativar isso. É decidido lá nos tribunais por espíritos elevadíssimos, superiores. Eles têm a tua ficha kármica dessa encarnação e de muitas atrás. Então, eles sabem exatamente quem é o teu espírito. Eles sabem exatamente o que você precisa para evoluir, que nem sempre é o que você quer. Tá? Eles colocam no teu caminho o que você precisa para evoluir. Não é o que você quer. Nós temos que ter isso na mente e não lutar contra isso. porque senão entra o teu ego, aí entra o cérebro reptiliano. Ah, tem que ser o que eu quero, não é o que Deus quer. O certo é você obedecer a Deus, que Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe todas as coisas. A gente está no esquecimento aqui, a gente é bobo pra caramba, a gente vai sempre num lugar ruim. Que a gente vê o quê? Vê o mais bonito, o que é mais saboroso, né? Pro corpo. E Deus não vê isso. Deus vai ver o que é melhor para o seu espírito, para a evolução do seu espírito. É sempre a evolução, o progresso, o crescimento. Por isso que a gente está aqui orientando é para quê? É para a evolução, que é o que importa. Conhecimento. Conhecimento se traz da onde? De estudo, dos livros. Por isso que eu disse que dizer que um espírito incorpora para trazer conhecimento de livros não é evolução, isso é uma insanidade gigantesca. Se algum médium falar isso, ele não tem a mínima noção de evolução espiritual. Ele está mais voltado para a matéria, ele fala de coisa espiritual, mas ele está mais voltado para a matéria do que para as coisas do espírito. Porque quem está voltado para as coisas do espírito não vai falar isso. E o que mais temos na Terra hoje é muita gente falando de coisa espiritual, mas são pessoas extremamente materialistas. Você vê pelas coisas que elas falam, pelas opiniões delas. E muita gente não percebe. Por quê? Porque também estão materialistas. Ou por ignorância. Então você tem que estar mais ligado no espiritual para poder falar do espiritual. Esquecer matéria. Tá? Nós estamos aqui de passagem para passar um tempo, para evoluir. Tá? É claro que nós temos a nossa vida aqui. Tem boleto para pagar, temos que trabalhar, mas temos que estar sempre na mente que nós somos espíritos. E que a nossa vida é no plano espiritual, tá? Aqui é para evoluir, tudo bem? Então, esses espíritos, eles vão no astral inferior para fazer muitos trabalhos. E lá no astral inferior, tem muito espírito rebelde, tá? Quem são esses espíritos rebeldes que estão no astral inferior? São seres humanos desencarnados. Tem vários deles encarnados aqui agora, aqui na Terra. Vários deles. É fácil identificar na rua, moleza. Só você ver o comportamento das pessoas. Vários delas vieram de lá de baixo. E tem muitos que estão lá. Tá? Tem muitos que estão lá. Então, o Exu, quando vai pegar um espírito bem rebelde, porque tem que trazer para algum lugar, tem que resgatar alguém e tem guardas ali que são bem rebeldes e violentos e agressivos e não vão deixar... O Exu também tem o poder de transfigurar a sua forma perispiritual. Ele desce lá, não na forma humana. Ele se transfigura num monstro de 5 metros de altura e vai gritando, berrando, que lá é a lei do mais forte, né? O mais forte manda, então eles fazem isso para conseguir o que eles querem. Porque se eles forem muito amorosinhos e meu irmãozinho e aceita Jesus, já era. Tá? Então eles têm que trabalhar dessa forma, às vezes, tá? Então, o serviço deles é muito importante. Eles mantêm a ordem e a disciplina em muitos lugares. Não é só em casas religiosas. Nas escolas, nas faculdades, nas empresas, na sua família. Em vários lugares eles mantêm a ordem. Ah, mas tô vendo muito crime, tô vendo que tá todo mundo ruim, gente. Se não fossem eles, estaria bem pior. Podem ter certeza, estaria pior, hein? Teríamos muito mais acidentes na rua, porque eles impedem muito acidente automobilístico. Eles impedem muito acidente, inclusive seus, que você poderia bater e ter algum problema. Atropelamentos, eles impedem. Brigas. Tá? Brigas, que poderia dar morte, poderia dar tiro, brigas em estádio de futebol, tá? Que, ah, mas deu briga lá, um monte de gente se machucou, seria pior se não fossem eles, seria pior, porque eles não podem fazer tudo, tá? Eles dependem da resposta do ser humano, eles dependem muito da resposta do ser humano. Na hora que está tendo briga ali, discussão, as criações mentais são horríveis. Eles desfazem aquelas criações mentais todas para dar uma amenizada na situação. Eles vão no chakra cardíaco do cara, dar uma acalmada nele, Já viu aquelas brigas que a pessoa está nervosa e de repente ela dá uma segurada? Muitas das vezes ali são esses espíritos que deu uma mexida no chakra cardíaco do cara, o cara deu uma parada. Se não fosse isso, ele ia lá e ia fazer. Por quê? Porque tem ali na hora que tem espíritos também perversos ali, tem quiumbas e tudo mais, que vai fazer o contrário. Que vai mexer no chakra do cara, vai mexer em alguma coisa, para o cara ficar mais nervoso. Aí o Exu já está ali. Ele já tira o quiumba, já vai no chakra cardíaco do cara, já acalma o cara, já tirou o quiumba. Está fazendo tudo ali, sem as pessoas enxergarem nada. Sem as pessoas verem nada. Entenderam? Então vocês percebam que eles fazem muita coisa, eles se transfiguram em animais. Uma vez, eu fui numa região astral que estava tendo uma música lá, eles me levaram para fazer um serviço lá com os espíritos, e tinha um grupo de dançarinos. Já viu aqueles clipes do Michael Jackson, que tem um grupo de dançarinos, ele na frente, todo mundo dançando igual? Era igualzinho. E era hipnótico aquilo. Era hipnótico. E era legal pra caramba, estava com um terno, com tipo um smoking, todo mundo dançando, dançavam bem pra caramba, era tudo hipnótico. Aí foi feito lá o que tinha que fazer, o Exu veio na forma de um lobo preto. Já viu aquele lobo do Crepúsculo, grandão, um lobo gigantesco? Ele foi lá, saiu derrubando todo mundo, me pegou e me levou pro corpo. Aí eu senti o meu espírito entrando no corpo. Aí eu olhei pro lado e tava. Aí eu vi o lobo. O lobo. Finge que o Russell sou eu. Aí o lobo me deixou no corpo, aí ele saiu. Aí saiu assim. E eu fiquei olhando ele, a cara dele, ele bufando na minha cara. Aí ele saiu assim. Aí foi embora. Me deixou no corpo e saiu e foi embora. Calminho. Mansinho, assim. Mas lá ele tava. E eu vi claramente, assim, o Exu transfigurado num lobo. Eles fazem isso. Eles cuidam de muita coisa. Eles informam que está tendo tráfico de reencarnações, né? Estão tendo que cuidar disso. E eles também estão fazendo, como está tendo uma limpeza, muita gente querendo nascer, né? Muita gente querendo nascer aqui, e muita gente não quer nascer para evoluir, não. Quer nascer para fazer besteira, quer nascer para usar droga, quer nascer para se prostituir, quer nascer para os prazeres da carne, tá? Tem gente que quer isso. É para os prazeres, tá? Não é para evoluir, não. Então, tem os tráficos de reencarnação lá embaixo. Negócios. Ó, te leva à reencarnação, mas tu faz isso, isso e isso. Vou te preparar para tu reencarnar, mas tu, quando tu estiver lá, tu vai fazer isso, isso e isso para mim. Por isso que tem gente que está encarnada aqui, aí vai no centro espírita, no centro de Umbanda, um espírito manifesta no médium e fala assim: você prometeu para mim que tu ia fazer isso, isso e isso. Tu fala: não prometi nada, prometeu sim quando tu estava desencarnado. Agora tu vai ter que fazer. Tá aí curtindo no bam, bam, bam, no corpo físico, fazendo isso, tudo que tu queria, né? Bebendo à vontade, fumando, namorando, e agora tu não vai fazer o que tu combinou comigo lá embaixo? Aí vão falar assim: poxa, mas o espírito das trevas tem poder a levar alguém para a reencarnação? Não é poder, gente. Deus dá oportunidade para todos. Então, quando um espírito é levado à reencarnação, quando é permitido lá de cima, os espíritos superiores permitem. Eles permitem. Eles permitem a reencarnação, que é porque quando a pessoa estiver aqui encarnada, os espíritos superiores vão fazer de tudo para a pessoa não cumprir o que foi acordado lá e tentar modificar tudo que foi programado lá embaixo. E eles conseguem, às vezes. Às vezes a pessoa se converte. Já viu na igreja evangélica a pessoa que... ah, era traficante, se converteu. Ah, era bandido, era ladrão, se converteu. Ah, estava na prostituição, se converteu. Ex-prostituta. Então, muitos desses, a encarnação foi programada lá embaixo. Só que a luz, os espíritos da luz, conseguiram reverter a situação. Tá? Tem um monte das trevas que fica com raiva, mas eles não podem tocar neles. Enquanto eles estiverem no caminho certinho, os das trevas não tocam. Tá? Exemplo, está sendo retirado daqui os malfeitores. Quem são os malfeitores? Ladrões, assassinos, políticos corruptos, tá? E muitos outros que fazem a maldade. muitos desses tiveram suas encarnações programadas pelas trevas, como eu disse agora. E não são só esses. Muitos podem estar na tua família, pode ser seu irmão, sua mãe, pode ser seu pai. Tá? O que que os espíritos da luz estão trabalhando? O que que os Exus estão trabalhando para fazer? Quem faz isso são os Exus. Os Exus fazem muito isso. Sabe o que que eles fazem? Eles dão um jeito de se apropriar do corpo mental inferior desses políticos corruptos enquanto eles ainda estão encarnados. Tem que fazer isso enquanto eles estão encarnados. Se apropriar do corpo mental inferior deles, tá? Para que a encarnação, para quando eles desencarnarem, eles não vão para as trevas de novo e ter uma encarnação preparada pelas trevas de novo. Então eles pegam o corpo mental inferior do cara antes do cara desencarnar e carrega para os tribunais do karma, carrega lá para cima. Quando ele desencarnar, o espírito dele é puxado, o corpo mental inferior, e ele não vai lá para baixo. Aí não preparam de novo uma encarnação dele de novo para ele fazer besteira, para ele trabalhar para as trevas, porque isso é trabalhar para as trevas. Ser político corrupto é trabalhar para as trevas. Ser ladrão, ser bandido é trabalhar para as trevas. Ser traficante de drogas é trabalhar para as trevas. Tá? Fazer o mal é trabalhar para as trevas. Fazer o mal em geral. Tá? E até mesmo aquele mal que muita gente faz que acha que não está fazendo o mal. Porque está tão normal que não parece ser o mal. Tá? Então, eles se apropriam, os Exus se apropriam do corpo mental inferior dessa pessoa, que não dá mais para encarnar aqui. Quando ela desencarna, já preparam a reencarnação dele para outro planeta inferior e vai embora do planeta, vai ser deportado. Tá? Vai ser deportado para outro planeta. E temos que tomar cuidado também que o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós escrevemos para alguém ativa karmas, tá? Ativa karmas. Então, qualquer coisa, ofensa, maltratar uma pessoa, seja do jeito que for, você discutir com uma pessoa na rua, xingar ela, ofender ela, você está ativando um karma, tá? Porque aquilo ali, naquele momento, está tendo uma relação ali, de um espírito com outro. Está sendo ativado um karma. Tu pode criar débitos. Ah, mas é tão normal uma discussãozinha? Não é não, gente. Se você ofender a pessoa magoada, não sei o que, você pode arrumar um inimigo ali para séculos. Ativa um karma. Depois vai ter que ser resolvido. Você vai responder por aquilo. Desmerecer e desacreditar o trabalho de irmãos de fé, que a gente vê muito nas religiões, de um religioso para outro, ou de um médium para outro. Porque, às vezes, o trabalho de fé do outro irmão de fé é um trabalho da luz. Eu não estou compreendendo. Mas lembrem-se que o novo, ele está sempre vindo. Será que você não está fechado num sistema de convicções, de crenças, e você não está dizendo que tem a cabeça aberta para o novo, mas aquilo para você é um absurdo, que você não aceita? O que é um absurdo agora, daqui a um tempo, vai ser totalmente normal. A gente tem que ter isso na mente. É claro que tem coisas que não tem nada a ver, mas temos que pensar. Temos que pensar. Tá? Então, isso é grave, principalmente se for um trabalho da luz. Exemplo, vamos supor que, é um exemplo só, tá? Tem um pastor evangélico de uma igreja e tem outro pastor evangélico de outra igreja, tá? Os dois estão trabalhando para a luz, tá? Os dois não são ruins, são boas pessoas, estão fazendo caridade, estão fazendo bem, não são pessoas ruins, os dois estão fazendo um trabalho maravilhoso, são honestos, estão fazendo um trabalho para a luz, da forma deles. Mas esse pastor aqui, ele tem a mente um pouco mais aberta, a opinião dele em relação a uma passagem da Bíblia é de um jeito, a interpretação dele é uma. E a interpretação do outro é de outro jeito. Aí vamos supor que os dois têm um canal no YouTube. Aí esse pastor aqui, que não aceita a interpretação do outro, grava um vídeo para falar que a interpretação dele está errada. Ó, tá errado, é do diabo, é do demônio, não pode, isso aí é as trevas agindo, não sei o quê. O que ele está fazendo? Ele está desmerecendo e desacreditando o trabalho do outro pastor. Isso é grave. Ele ativou um karma, porque ele está atrapalhando um trabalho da luz. E ele está influenciando um monte de gente. Então, o karma é pior ainda, porque ele está influenciando um monte de gente. Então, na hora ele não se liga nisso, mas o karma é pesado. E quando ele desencarnar e chegar no plano espiritual, tudo isso vai ser colocado na balança. E ele pode se decepcionar, porque ele pode achar, vai achar que vai chegar lá, que fez tudo certinho, e vão chegar para ele e vão falar, poxa, você fez muita coisa boa, mas isso aqui que você fez, ó, você agora adquiriu um problema lá com aquele pastor kármico e com todas as pessoas que você influenciou que foram contra ele. Ele fazia um trabalho da luz, ele não vai acertar tudo. Mesmo que ele esteja errado em alguma coisa ou outra, não cabe a você atacá-lo. Você pode fazer o seguinte, tentar consertar, se for alguma coisa muito errada, realmente errada, de uma outra forma. Agora, você tem que identificar se algo é das trevas ou não. Se for das trevas, aí tudo bem, mas você não vai atacar. Você vai fazer de outra forma. Você vai falar assim, poxa, as trevas estão agindo assim, assim, assado, tem que tomar cuidado. Mas nem sempre é das trevas. Será que é das trevas? E você acha que é das trevas? Também tem isso. Então é muito complicado, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então você só pode falar quando você tem plena certeza. E mesmo você achando que tem certeza, nem sempre é certo. Então você tem que estar muito certo daquilo, porque nós não temos todo o conhecimento do universo. O conhecimento que nós temos aqui, ele é diminuto. Ele é muito pequenininho. Tá? Por exemplo, às vezes tem um autor de um livro psicografado que diverge de outro, mas não quer dizer que um está errado e o outro está certo. São apenas opiniões diferentes. Mas os dois dão conselhos bons. Você pega o que é bom e o que não é bom, você não precisa se atacar o outro. Você fala assim, não, poxa, eu não concordo, mas o cara faz um trabalho bonito e tal, eu concordo com outras coisas que ele fala, eu concordo com isso, isso, isso, outro. Você não pode ver também só o lado negativo, né? Então ativa karmas, se a gente... Certas coisas, ofensas na internet, a gente vê muito, né? Briga por causa de opiniões, né? Política, briga por causa de política, briga por causa de várias coisas na internet. Aí você vê muita ofensa, né, nas palavras, né, na escrita, né? Você ativa karmas. Você ativou um karma com aquela pessoa. Ah, mas eu nem conheço. Poxa, mas o que você escreveu, você não sabe nem quem é a pessoa, mas a pessoa que leu lá, tu mandou para ela. Ela leu, ela vai sentir alguma coisa. Ela vai ficar chateada, vai ficar magoada ou vai ficar com raiva. Você fez mal para um irmão. É melhor você não ofendê-lo. É melhor, né? E se a pessoa te conhece, ela ficar com raiva de você, ela vai pensar em você e ela vai sentir raiva. O que você acha que vai vir para você? Vai vir uma energia negativa. Isso é, ela vai fazer a magia negra. Isso é magia, isso é feitiço. Briga de trânsito, que está um brigando com o outro no trânsito, está abrindo karma, está ativando karma. É feitiço. Essa briga no trânsito, um xingando o outro, porque o outro fechou o outro, tá os dois brigando ali, tem uns que até desce do carro e briga mesmo fisicamente. Enquanto está ali na discussão, precisa brigar fisicamente, não. Só discussão é feitiço. Um está mandando para o outro. Um está mandando uma energia para o outro. Aí a aura absorve aquilo tudo. A frequência está baixa, os dois estão nervosos, os dois contam com a vibração baixa. E outra, você sabe quem é a companhia espiritual daquela pessoa que você está ofendendo? Sabe quem são os espíritos que estão do lado dela, que protegem ela? Você não sabe. Você não sabe quem são os espíritos que protegem ela. Os espíritos podem ficar com raiva de você, eles vão em cima de você. Sabiam disso? Já ouviram falar no Exu Quiumba? O Exu Quiumba, ele é um Quiumba. Por que chama de Exu Quiumba? Porque tem alguns quiumbas que só fazem o mal. Mas às vezes os espíritos da luz, para dar uma oportunidade a eles de crescimento, chamam ele para fazer um servicinho, porque tem muito quiumba que tem conhecimento na magia, tem conhecimento. Muitos deles são bons soldados, eles têm conhecimento, têm força. Tem muito quiumba que tem um certo poder, tá? Tem muito quiumba que é respeitado, tá? No astral inferior, tá? Então, às vezes um espírito da luz fala assim, pode ser um Exu coroado, um Exu de lei, um marabô, um caveira, chega para o quiumba e fala assim, ô moço, você quer fazer um serviço para a gente, para o bem? Se você fizer, tem uns que falam logo assim, vou ganhar o quê? Vou ganhar o quê? Que é alguma coisa em troca. Ó, se você fizer, tem umas certas coisas que acontecer contigo que serão apagadas. Sabe aquelas pessoas, a delação premiada? Já ouviu falar na delação premiada? Então, o cara conta tudo e tem a pena diminuída. Então, aí vão falar para ele isso, ó, aquelas besteiras que tu fez lá, vai ser apagado. Aí ele vai. Ó, tu vai proteger o fulano de tal. Você e você. Aí bota dois quiumba para proteger ele. Proteger a pessoa. A pessoa nem sabe que tá com dois quiumba ali com ela, para proteger ela. Aí vamos supor que essa pessoa que eles estão protegendo, eles não são espíritos da luz não, mas estão fazendo um trabalho para a luz. Em troca de alguma coisa, mas estão fazendo. Ali eles têm a oportunidade de aprender com aquela pessoa, que às vezes é uma pessoa que tem uma elevação moral grande. O que a pessoa vai falar para os outros, os Exus Quiumba que estão ali do lado vão ouvir. Eles vão aprender alguma coisa. É sempre voltado para a evolução. Olha como é que Deus trabalha perfeito. Aí o... Vamos supor que essa pessoa está lá, está em algum lugar, e os dois Exu Quiumba estão ali do lado dele. Ninguém está vendo. É espírito. Aí alguém vem e ofende o cara. Ofende mesmo, maltrata o cara. Porque às vezes o quiumba simpatiza com o cara, às vezes fica andando com ele todo dia, começa a simpatizar pelo cara, começa a gostar do cara. Pô, o cara é gente boa, o cara é legal. Tá? E aí alguém vai e ofende o cara. O que vocês acham que o Exu Quiumba vai fazer com a pessoa que ofendeu? Eles têm conhecimento de magia. Eles olham assim pro chakra umbilical do cara, o cara vomita. Isso pode causar um tropeção no cara, o cara cai e quebra a cara. Eles fazem isso, tá? Eles fazem isso. Então, eles têm força. Eles têm força. Eles têm conhecimento. Tá? E eles podem se transformar, sabe o quê? Eles podem se transformar em um Exu de lei. Um quiumba pode se transformar num Exu de lei. Aí o Exu de lei já trabalha para a luz. Aí já não é mais quiumba. Claro que ele vai ser treinado. O que é o Exu de lei? Ele já esteve no mal, conhece o bem, fala, poxa, agora eu quero sair dessa vida, eu quero... Ele conhece o bem, vira um Exu de lei. Aí vai fazendo bem. Vai fazendo bem, o bem, o bem, o bem. Vai adquirindo experiência, conhecimento, porque eles estudam lá também. Vai fazendo bem. Aí ele sobe de patente. Aí vira um Exu coroado. E assim vai indo. E assim vai indo. Vai adquirindo. Aí ele muda o comportamento. Ele já não fala todo cheio de gíria. Não, ele já muda a postura, já fica mais educado. Ele para de falar palavrão. Larga o vício. Larga vício, porque Exu não bebe, Exu não fuma, tá? Exu não faz nada disso, Exu de verdade não faz isso. Exu de verdade não faz mal pra ninguém, eles não fazem o mal, tá? Quem faz o mal são os quiumbas. Ou um Exu pagão. Ou rabo de encruza. Tá? Já ouviram falar que fazer macumba pra alguém? Eu vou botar teu nome na boca do sapo. Vou fazer uma macumba pra você. Mas vamos supor que a pessoa fala isso com raiva. E faz mesmo uma macumba nesses centros aí que não é do bem, né? E vamos supor que você é uma pessoa, uma boa pessoa. Você não merece aquilo. Então essa pessoa vai fazer macumba pra você, teoricamente, não vai pegar. Vai voltar para aquela pessoa, tá? Agora vamos supor que você fez uma besteira das grandes, não só com essa pessoa que você que ficou com raiva de você e foi fazer macumba, como você já vem fazendo com outras também. Tá? Então você adquiriu um problema, você adquiriu um débito. Aí essa pessoa faz uma macumba para você. E aí o que que vai acontecer? Quando ela faz a macumba, seja o trabalho que for, quem vai pegar a demanda dela é um Exu pagão, um rabo de encruza, porque ele aceita esse tipo de serviço. Ele pode fazer o bem ou o mal. Tá? Chama de Exu pagão, mas não é dos Exus da lei, não, tá? Tem uns que só pegam a demanda justa, mas tem uns que pegam a demanda injusta também. Agora eu dei um nó na cabeça de vocês. Então, o que acontece? Se a pessoa que vai receber o feitiço, se ela merece receber o feitiço, é a demanda justa. A macumba vai pegar. A macumba vai pegar. E quem vai fazer vai ser o Exu pagão. Ele vai fazer a macumba pegar, vai fazer acontecer alguma coisa com a pessoa, de doença, alguma outra coisa. Tá? Aí vão dizer assim, mas algum irmão que estude o Livro dos Espíritos vai dizer assim, mas na questão 551 do Livro dos Espíritos diz que isso não pode. Porque lá diz assim, pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, fazer mal ao seu próximo? Aí a resposta diz, não, Deus não permitiria. Mas a questão 557 diz assim, podem a bênção ou a maldição atrair o bem ou o mal para quem são lançadas? A resposta, Deus não aceita a maldição injusta. Então tem uma maldição justa. Deus não aceita a maldição injusta. Ou seja, para quem não merece. Quem não merece, a maldição não pega. A macumba não pega. Mas tem uma maldição justa. Ou seja, a pessoa merece passar por aquilo. Então vai pegar. Mas isso também não te dá o direito de fazer a macumba para a pessoa. Porque você está errado. Não é porque ela merece que tu tem que fazer. Se alguém merece morrer, tu vai matar? Não. Está errado. Não cabe a você fazer justiça com as próprias mãos. Você vai responder por aquilo também. Sabia disso? Mesmo sendo uma maldição justa. Mesmo a pessoa merecendo aquilo, você vai responder pelo que você fez, porque você não pode fazer mal a ninguém. Mas que a maldição justa existe, existe. É só a título de que vai pegar. Vai pegar. Mas tu também vai responder. Mas o cara lá vai pegar. Ele está sob a maldição justa. E esses espíritos, esses Exus pagãos, é o rabo de encruza, eles aceitam esse tipo de serviço. E eles falam, tive prazer de fazer mesmo porque ele mereceu, ele estava sob a maldição justa. Fiz mesmo. O Espírito fala, fiz mesmo. Ele não presta, e eles fazem. Ele atua como advogado do karma. Os Exus são chamados de embaixadores do karma, agentes executores das leis kármicas. Tá? São eles que te tiram das furadas. Você sente no coração, poxa, eu não vou para aquela festa, não. Não estou sentindo uma coisa boa. Eles que estão ali te... Entendeu? Ah, vou... Em vez de entrar nessa rua aqui, não sei o que aconteceu. Me deu vontade de entrar nessa. Depois tu fica sabendo que naquela rua lá teve um tiroteio, teve um negócio. E aí você foi para outra. Teve um livramento. Os Exus fazem isso. Tá? E eles fazem isso para qualquer pessoa. Eles não fazem isso só para um bandista, só para candomblecista. Fazer isso com evangélico, com católico, com espírita, mesmo eles não sendo aceitos por muitos deles. Eles não ligam para isso, tá? Eles não vão deixar de fazer o trabalho deles porque as pessoas não aceitam eles ou acham que eles são demônios. Eles não vão deixar de fazer o trabalho por causa disso, gente. Depois, quando essas pessoas desencarnam e chegam no plano espiritual, tudo isso é explicado. Tudo isso vai ser explicado, vai ser colocado... tem muita gente que é difícil, mesmo estando lá, não aceita, não. Tem gente que não aceita de jeito nenhum, que a doutrina é tão forte que o cara não aceita. Mas depois ele vai ver um monte de coisa, fala. Quer participar? Chega aí, participa. Eles estão me incomodando para trazer uma... Fala aí. Titia Sânia. Tem microfone? Não, é uma situação que a gente viveu aqui. Pode passar na frente, não tem problema, não. Vai fazer exemplo mesmo do que ele está falando. Eu só não vou citar nome de ninguém, tá? E não vou dizer quem é a pessoa, tá. A gente, num trabalho espiritual de muito tempo, foi quando a gente estava na mesinha aqui embaixo, uhum. que reunia eu, você, praticamente estava eu, você, a Dil, e eu acho que Solange. Então veio um espírito, era uma dupla, era um espírito feminino e um masculino, eram duplas. E eles vieram porque tinha sido feito um trabalho para prejudicar alguém que estava na casa, que era da casa. Então foi feito um trabalho. E era um trabalho que parece que a pessoa que fazia, ela fazia o trabalho e ficava esperando aquilo acontecer e não acontecia. Aí ela repetia o trabalho e ficava esperando aquilo acontecer e aquilo não acontecia. E ela tornava a repetir. E ela repetia em sequência o trabalho. Tá lembrado? Uhum. Aí veio primeiro, primeiro que se manifestou, que era a mulher, era feminina, o Exu, devia ser um quiumba feminino. E ela falou assim, eles mandam a gente vir aqui, a gente vem, aí não consegue fazer, aí a gente volta, aí repete o trabalho, aí diz assim, agora vai, aí eles vêm, entrava aqui, não conseguia atingir quem queria, aí voltava, aí lembra? Aí diz assim, aí a gente não consegue, aí volta lá, aí repete o trabalho, aí diz assim, agora vai, aí a gente vem. E ainda falou assim, não, eu estou trazendo porque eles estão me incomodando. Eu acho que você nem lembra mais desse episódio. Não, eu lembro. Aí ainda, Pedro ainda perguntou quem é, aí apontou a pessoa. O Pedro disse assim, ih, duvido você conseguir tocar nessa, essa você não vai tocar. Aí o espírito disse assim, olha o gigante que está atrás dela protegendo. Sim. Olha, era um gigante imenso protegendo. Aí disse assim, não deixa nem a gente chegar perto. Prestou atenção, de repente abriu alguma coisa na mente dela, disse assim, ah, agora já sei quem é você. Lembra? Uhum. Já sei quem é você. Você não é isso que estão pensando que é. Agora eu não vou mais te prejudicar, eu vou te ajudar. Aí depois, quando se manifestou o companheiro disse assim, vocês enfraqueceram a minha dupla. Vocês enfraqueceram e eu perdi a minha dupla. Aí foi oferecido ajuda para que ele seguisse. Junto com a dupla, que a dupla aceitou a ajuda e foi embora e disse assim, eu não vou mais prejudicar, eu vou ajudar, porque eu estou vendo que não é isso que mostraram pra gente. Então, eles vinham, mas não conseguiam fazer. Não faz, entendeu? A pessoa não merece passar por aquilo, entendeu? Então, o trabalho deles é muito dos Exus, né? Exu de lei, Exu coroado. É um trabalho muito sério, eles vão em regiões no astral inferior, gente, que não é brincadeira não, eles participam de lutas, tem batalhas. E às vezes eles saem machucados, sabiam disso? Eles saem machucados, né? Porque o corpo astral é um corpo, tá? Eles sentem, tá? E sentem até mais do que um corpo físico. Então eles diz que eles sofrem mutações genéticas espontâneas por ataques bacterianos, ataques de bactérias astrais que tipo tacam neles e às vezes pegam. E aí eles têm que ir lá para as colônias para fazerem um tratamento, para tirar, para causar. Você lembra, né? Oi? Para o corpo deles se reconstituir. Se reconstituir. Sim. Eles saem feridos, às vezes saem feridos. Entendeu? Então, essa ignorância que existe com os Exus precisa acabar. Que a gente está aqui para quê? A gente está aqui para esclarecer vocês, para que vocês saibam que nem todos vão aceitar isso, tá? Mesmo a gente explicando assim detalhes, mas não adianta, a pessoa ela tá fechada num sistema de crenças, a doutrina da religião dela, ela não vai aceitar, não tem problema, mas muita gente vai abrir a mente com relação a isso, e isso é o que importa, porque com certeza vai ter os que não vão aceitar, mas vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão aceitar, tá? Então, gente, isso é importante saber do trabalho desses Exus. Eles são espíritos do bem, assim como as pombagiras, tá? Estão dizendo aqui para eu não esquecer das moças. Né? Então, as pombagiras é a mesma coisa, elas têm os mesmos poderes dos Exus, só que são as femininas, são os policiais femininos e os policiais masculinos, tá? Elas têm o mesmo poder e são muito elegantes, são muito belas. Uma vez a pombagira rosa da Calunga, ela apareceu no meu quarto e falou: ô moço, hoje eu vou incorporar em você e a gente vai trazer esse conhecimento. Você estudou, a gente vai falar disso, vai falar outras coisas. Eu falei: tá bom. E ela era muito bonita, muito mulherão mesmo bonita. Ela até me sacaneou, me zoou: ah, não vou botar minha aparência muito clara pra você, não, pra você não me ver muito claramente, não, senão você vai se apaixonar por mim. Aí ela começou a brincar assim, rindo. Aí, então, e ela muito, tem um vídeo dela aqui, mas é mais antigo, então ela é bem serena, calminha, parece um anjo. Serena, uma vibração boa, boa, boa pra caramba. Vibração boa, então não é nada disso que as pessoas pensam, né? Tem pomba gira que é espalhafatosa? Acho que tem um senhor que quer falar. Oi? Lá atrás, que levantou a mão. Não, não vi não. Tem pomba gira que é espalhafatosa? Sim. Já vou deixar já, seu Roberto. Pede pra ele vir aqui na frente. Tem pombagira que é um pouco espalhafatosa? Tem. Já veio em mim já. Eu tive que... Acho que foi a pombagira rainha do inferno. Eu tive que dar uma segurada nela, porque ela, tá, ela era bem espalhafatosa. E eu acho isso estranho. Estranho porque... Eu não tenho esse jeito, né? Então, eu tive... É muito estranho. Eu tô consciente, entendeu? Ela não tirou minha consciência. Se ela tirasse minha consciência, ela ia agir da forma que ela... Ainda bem que ela não tirou, né? Imagina, eu... Aí eu dei-lhe uma segurada. Aí... Mas, geralmente, as pombagiras que... A Rosa Caveira, a pombagira Rosa da Calunga e outras... Elas são mais tranquilinhas, calminhas mesmo, normal, não tem esse negócio de berrar, nada disso, tá? Não tem negócio de beber, não precisa de bebida, não precisa de cigarro, tá? E a gargalhada do Exu é que ele, a gargalhada, ele dissipa muitas energias deletérias, tá? Forma os pensamentos inferiores, miasmas são dissipadas com a gargalhada. Muita gente pergunta: por que que ele dá essas gargalhadas? Gargalhada dissipa as energias, tá? Então eles dão essa gargalhada, né? E então eles não precisam também, gente, de oferendas, tá? Nenhum desses espíritos precisam de oferendas. E o que eu estou falando aqui não é contra religião nenhuma, não é contra Umbanda, não é contra Candomblé, não é nada disso. O que eu estou falando aqui é porque são atitudes de muitos pais de santo, ou seja, das pessoas, não é da religião, de muitos religiosos, tá? Não precisa de oferenda. Exu de verdade, Exu mesmo, que trabalha com Bezerra de Menezes, com Eurípides, os Exus mesmo, os guardiões, os agentes executores do karma, os embaixadores do Cristo, eles não precisam de oferenda. Gente, é pura perda de tempo. Se vocês estão arriando alguidá para Exu, oferenda para prosperidade, para ele abrir teu caminho e tudo mais, está perdendo tempo. Ele só vai abrir o seu caminho, ele só vai fazer as coisas na tua vida acontecer, sabe como? A sua mudança para melhor, a sua evolução, evolui, melhora como pessoa, seja mais educado, seja mais amoroso, seja mais paciente, seja mais tolerante, seja cortês com as pessoas, para de tratar os outros mal, sai desse mau humor, que mau humor é doença, para de xingar os outros, para de fazer fofoca, para de falar mal dos seus irmãos, para de fazer o mal, se torna uma pessoa melhor, mais fraterna, mais amorosa, mais compreensiva, menos egoísta, aí os Exus vão abrir os seus caminhos. Aí as coisas vão acontecer. Aí tu vai ter prosperidade. Não precisa de oferenda nenhuma. A oferenda é essa. A oferenda é você evoluir. Senão, gente, em que nível evolutivo nós estamos se a gente está arriando alguidá para Exu na encruzilhada? Chegou a hora disso acabar. Nunca precisou disso. É pura perda de tempo. Assim como você não precisa acender vela para Exu. Tá? Exu não precisa de luz. Ele já tem luz própria. Eles têm luz, eles não precisam de vela. Então esse negócio de vela vermelha, vela azul, vela preta, vela amarela, perda de tempo. Perda de tempo total. Eu vou pedir que os religiosos não fiquem com raiva de mim, senão vocês estão mandando magia negra para mim, pois. Não fica com raiva de mim, não. Porque é a verdade, tem que mudar o pensamento. Tem que evoluir. Estudos, chega aí, seu Roberto. Dá um microfone para ele. De magia do fogo, que você tem que acender, mandar, não precisa de nada disso. Nada disso. Não precisa de nada disso. Exatamente. Nada disso. A Kenaton já falava isso há 3.300 anos atrás e até hoje fazem. Ele já falava que não precisava. Fala aí, seu Roberto. É que relativamente à magia negra, eu aprendi com um preto velho que chamou a atenção da gente da seguinte forma. A palavra trabalho nunca deve estar associada à magia negra. Sim. Porque trabalho está nas leis de Deus. Exatamente. A magia negra deve ser chamada de desserviço. Desserviço. Sim, é uma das palavras, né? Uma das palavras. Desserviço. E a magia negra não é só o cara que arreia o negocinho lá na encruzilhada e bota o teu nome na boca do sapo, não. É o cara em casa com raiva, pensando em você, com raiva, te xingando, já está fazendo magia negra. Que a energia já sai direto. Eu vou explicar para vocês. Tem uns vídeos aí que entraram aí, que teve umas exortações, que um monte de gente ficou com raiva. E os Exus tiveram que fazer uma proteção danada em cima de mim, tá, gente? E sabe o que eles me falaram? E eu senti. Aí eu falei assim, poxa, tá ruim o negócio. Vocês estão me protegendo direito? Aí eles falaram assim, moço, parcela do que tu tá recebendo é pequenininha. Aí eu falei... É pequena isso aqui que eu tô sentindo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, toda hora dor de cabeça. Eu falei assim, é pequenininha? Ele fala assim, é. Fala assim, moça, eu não tenho ideia da fúria que um monte de pessoa aí ficou por causa desses vídeos que entraram por causa das exortações, porque falou umas verdades que precisava ouvir. Ficaram com raiva e imagina, um monte de gente mandando pra mim. Imagina, sei lá quantas mil pessoas mandando pra mim. Aí ele sabe o que eles falaram pra mim? Que se não fosse a proteção deles, que eles fizeram em volta de mim, o meu corpo físico não resistiria. Eu ia morrer. Eles falaram, 100% de certeza, você ia morrer. Seu corpo físico não ia resistir a tudo isso que mandaram para cima de você. Por isso que eu tô falando, que eles falaram para mim. Foi uma parcelinha pequenininha que tu tá recebendo. Só para tu... pessoa, um raio cinza... Mental, é mental, a magia é mental, exatamente, é mental, é o que ela sente de raiva, de ruim e o que ela pensa, ela tá com raiva de mim, pô, tá mandando. E quando faz isso também, sabe o que ela faz? Ela tá fazendo um pacto com os espíritos das trevas, porque ela tá fazendo um chamado para os espíritos das trevas que tá com raiva de mim, é como se ela estivesse convidando os espíritos das trevas para vir em cima de mim para me fazer mal. E isso aconteceu. Os espíritos das trevas vieram em cima de mim, e os Exus que estavam ali já foram pegando todo mundo e... Lembra aqui no domingo passado, o resgate dos quiumbas que teve aqui? Teve um monte de quiumba que foi resgatado aqui no domingo. Relacionado a isso aí e muitas outras coisas. Agora eu lembrei porque que eu tive mal-estar. Teve mal-estar? Não te contei, eu acordei... Sim. Tava uma quiumbada influenciando um monte de gente aí para... Pra, não só por causa que ficou com raiva, né? E, como eu disse, sentiu raiva como se fosse um chamado para os espíritos das trevas para vir em cima de mim. Vieram em cima de mim, mas quando vieram em cima de mim, quebraram a cara, porque se depararam com um monte de Exu, pegaram eles, pombagira, pegaram eles. E eles teve resgate aqui de. De quiumba aqui, mas muito quiumba. E muita gente que está sendo influenciada também por esses espíritos para nos atacar. E aí no trabalho de domingo, no finalzinho, eu mentalizei, não me lembro com quem que eu me liguei, que eu puxei tudo para mim, puxei aqueles quiumbas todos, e o Pedro veio, me segurou e mandou. E eles saíram, e foram levados. Aí fui dormir, acordei de madrugada, gente. Olha, eu não saí do banheiro. Fui umas três vezes pro banheiro, assim, ó. Saía, era muita água que saía. É. Eu sentava, era limpeza. água, isso uma limpeza. Isso daí é o que as pessoas fazem e não percebem que fazem. Eu sentia, assim, uma fraqueza. Eu não sentia dor nenhuma, não tinha dor. mas senti um incômodo. Uhum. Aí, fazer a limpeza da nossa vida, isso, foi uma limpeza assim. Aí depois. Depois eu aí fui conseguir dormir, levantei melhor, eu estava normal. Então, gente, a gente tem que pensar muito antes de a gente sentir raiva dos outros. Olha isso. A gente sente raiva dos outros às vezes, né? Então, tem que tomar cuidado. Porque quando tu sente aquela raiva da pessoa, ó, tu já mandou. É magia negra. Magia negra. Doideira, né? Mas é a realidade. Tu ficou com raiva, tu já tá mandando. Entendeu? Cuidado com as influências. Por que que leva uma pessoa a gravar um vídeo no YouTube pra atacar um outro trabalho espiritual? Pra debochar da pessoa, pra escarnecer, pra dizer que é tudo mentira, que é marmota. Pra que isso, gente? O que que leva uma pessoa a perder tempo, gravar um vídeo no YouTube pra debochar, pra escarnecer, pra dizer que é marmota? O que passa na cabeça da pessoa para fazer isso? Você acha que ela está influenciada por quem? Pela luz, que não é. Entendeu, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, as exortações aqui, a gente não está atacando. Os espíritos, quando vêm, a exortação não é ataque. Sabe o que é exortação? É para educar. E esses espíritos, os espíritos superiores, eles fazem o quê? Eles educam. Os espíritos superiores, ó, Jesus, o que ele mais faz é o quê? O que Jesus mais faz? É educar, ensinar, tirar você da ignorância para você evoluir, para você parar de ir para o inferno, encarnação após encarnação, descendo toda hora. Para tu não ir mais para lá, para tu ir para o nosso lar, para tu ir para as colônias. O que faz você ir para as colônias? A instrução. Quando você começa a instruir, você fala assim, caraca, aquilo que eu fazia estava errado, eu não sabia. O cara me instruiu, agora eu vou fazer o certo. Aí você muda tudo. Pô, ele disse que odiar está errado, tem que amar. E eu odiava todo mundo, então eu vou amar. E está dizendo que fofoca é errado. Eu não sabia que fofoca causava esse dano. Causa. Então eu vou parar de fazer. Ou seja, o que é que aconteceu? Tu evolui. Salto quântico. Salto quântico. Aí tu evoluiu, tu adquiriu o quê? Mais luz. Com a instrução que quem deu? Aquele espírito evoluído, seja encarnado ou desencarnado, seja o espírito que for. Então, essa é a maior, é o maior trabalho dos espíritos esclarecidos. Um espírito esclarecido, quando o espírito evolui muito no universo, sabe qual é o trabalho dele? Poxa, já evoluí pra caramba, vou fazer o que agora? Vai ajudar os outros que não evoluíram a evoluir. Esse é o trabalho dos espíritos evoluídos. Não existe ociosidade no universo. Né? Os espíritos estão trabalhando o tempo todo. E a maior alegria desses caras, desses espíritos evoluidíssimos, é instruir as pessoas. Para as pessoas evoluírem. É a maior alegria deles, é o maior trabalho deles. Você acha que eles fazem isso aqui só aqui na Terra, que Jesus faz só aqui na Terra? Ele faz isso em vários outros planetas. Ele fica felicíssimo quando ele ajuda um monte de gente a evoluir com o que ele fala, com o que ele instrui. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos instruindo para as pessoas que não têm conhecimento, que acha que aquilo não era errado, e é errado. Opa, o Pedro falou que aquilo ali não está legal, e eu achava que era normal. Pô, mas o Pedro lá disse, então não vou fazer mais. Entendeu? E se eu der um conselho errado? Olha a minha responsabilidade. Também. E tem um monte de gente dando conselho errado no YouTube. E tem um monte de gente seguindo. Tem gente dizendo que evolução espiritual não existe. Olha isso. Pode falar. Eu sou a prova, viva. De quê? Eu sou uma evolução espiritual. Peraí, dá pra ela que eu não entendi o que ela disse. O que foi? Eu sou uma prova viva de evolução espiritual. Uma prova viva de evolução espiritual. Você evoluiu com qual dica? Qual dica? Eu era do Câmara. Sim. Tá. E vi muita coisa errada. Sei. Só que você aprende, você entra, o que tem que fazer. Fazer. E quando você está fazendo certas coisas, que você está vendo que não está fazendo mal a ninguém, tudo bem. Quando você começa a ver que está fazendo mal, eu nunca incorporei, tá? Uhum. Nunca tive incorporação de nada. Que é até chamado ECAD. Sei. Então, E o candomblé, por sinal, é uma religião muito bonita, tá, gente? Não é, não é de espírito trevoso, não. É linda, é linda. Pra quem sabe... Isso. O candomblé é sério. Isso aí. Pra quem respeita ele. Isso aí. Aí, mas me desculpa, está acabando e vai morrer. Não vai não, não vai não, não vai não. Eu vai. Espero que não. Não vai não, vai não. Tem muita gente séria no candomblé. Eu vou falar com tem, você. Tem sim, tem. Eu tem. Conheço muito e a fundo. Sei, sei. Sim, mas isso aí também tem na, tem na Umbanda também, que não é Umbanda, né? Que não é Umbanda. Quatro já, uma idade bem avançada, entendeu? Sei, sei. E alguém seguir, porque hoje em dia está muito... É porque aquelas pessoas que são mais velhas, elas estão com aquele pensamento antigo. Não, até que não. É? Não, tá. Até que não. Tem, mas tem, é que tem gente que tem o pensamento antigo. Às vezes traz lá da o avó. O novo hoje lá, né? É o Google. O novo hoje é quer ir aprender ali no Google. Sei, quer fazer sei, as sei, coisas sei. Mal da... Então, entendi, que, entendi. Falando de mim, né? Que eu sou a prova viva. Sei, sei. Eu saí do candomblé, eu incorporei. Depois de ver, eu incorporei. Uh-huh. Aí, isso acontece. Eu incorporei o Oxalá. Isso acontece, é. Isso acontece. Aí o Oxalá mandou dizer pro Pai de Santo que se ele não ia evoluir, que o maior cordeiro já tinha sido abatido e ele estava cortando galinha. Aí o que, que aconteceu? Comigo? Te mandaram embora. O mandaram foi uma porção de feitiço em cima de mim, em cima de tudo. É mesmo? É, fiquei muito mal. Não vou falar pra você que eu não. Né, ninguém é Mulher Maravilha. Fiquei muito mal, mas me levantei, graças a Deus, entendeu? E tentei ainda procurar novamente. Aí tive um sonho que mandava eu ir para a raiz da religião, Ifá. Ifá. Ifá é a raiz da religião que sim. vem da Nigéria, uhum. né? Porque o candomblé vem da África, da Nigéria. Sim. Aí eu fui para a raiz da religião. Aí eu fui saber o que era Ifá, porque eu tive um sonho mesmo com Ifá. Aí eu fui aprender o que era Ifá. Naquilo tudo que eu fui aprender o que era Ifá, isso era tudo para minha evolução. Tipo assim, você vai ter que passar por isso, por isso, por isso, para até chegar a um lugar. Concordo? Sim. Sim. Aí eu fui para Ifá. Ifá nada mais é, é que é onde eu acho que as pessoas se... Existe a magia negra mesmo, é, onde eles pegam que, é, que não é Ifá. Entendi. Ifá, quando a pessoa está com alguma coisa assim ruim, algum espírito ruim, sendo perturbador, sabe como é que consegue se tirar? Ah. Por signo, né, que seria Odus. Uhum. E esses Odus tem que ser rezado até positivo. Rezado, rezado. Não toca um sangue. É rezado. A pessoa que está passando mal, junto com a reza, né, pedindo que ele, em Urubá, é o Ludumari, que é Deus, pedindo para que aquilo se reverta, né, em bem, em saúde, se for uma morte que foi pedida, alguma coisa assim, se foi a pessoa ficar pobre, mendigar, pedir que reverta. Então você pode rezar durante um dia com a pessoa, dois dias, três dias, quatro dias. Então você vê que a reza e a oração é muito mais forte do que um bicho, né? Aí vem os magos negros e pega a reza, a oração é uma magia, pode ser pro bem ou pro mal. Não, tô falando rezar pro bem, pro bem. Entendi, a oração entendi, pra, pro bem. Então, a oração, a prece também é uma evocação dos espíritos. Entendeu? Aí o que acontece? Os magos negros pegaram as partes ruim e elevaram para outras coisas, outras finalidades. Uhum. Aí lá fui eu, caí na mão novamente, aí discuti novamente, falei, não, gente, chega, para mim não dá mais, estou saindo, entendeu? Entendi. Porque não é a minha filosofia. É. Eu acho que se você não pode entrar na fila para ajudar... É por isso que eu estou aqui. É melhor você sair. É, porque está tendo muita desorientação. Já veio muita gente aqui dizendo, poxa, eu fiz isso, isso, isso. Eu falei, caramba, cara. E aí vem outro, poxa, isso... Aí, por causa das orientações aqui, as pessoas estão sendo esclarecidas. As pessoas estão precisando, gente, muito de esclarecimento, tá? Porque eu tenho visto, a ignorância está muito grande, a ignorância espiritual, já vou deixar você falar, vai lá, Luciana. A ignorância espiritual está muito grande, então nós não temos todo o conhecimento, como nós dissemos, então vai ter coisa que vão me perguntar, como já perguntaram aqui, gente, quando eu não sei, eu falo, ó, não tenho esse conhecimento não, vou ter que estudar, vou ter que procurar algum livro que fale disso aí, porque eu não tenho. Quando eu não tenho, eu falo, não tenho esse conhecimento, Tá? Agora, se eu tiver o conhecimento, aí eu falo, ó, é assim, assim, assim. Tá? Então, a gente tem que se ver na obrigação de esclarecer as pessoas, porque para que as pessoas não entrem enrascadas, né? Dá lá para lá, lá para lá. O que está acontecendo com as casas espíritas em geral? Sim. Então, está havendo uma infiltração. Valeu. Uma infiltração de espíritos trevosos, exatamente nos deslizes dos membros da casa e dos dirigentes da casa. Ih, meu amigo, então, isso aí é direto. Sim, mas eles estão... Então, está havendo desvirtuação. Na Umbanda, no Candomblé, em Ifá. Eu sei que eu tenho amigas que foram fazer Ifá e saíram... Deixa eu te falar um negócio, que vai te esclarecer com isso aí. Centro espírita, igreja evangélica, igreja católica, centro de Umbanda, centro de Candomblé, ou seja, todas as religiões, sabe o que que são? São hospitais para espíritos doentes, não são só para os convidados, são também para os adeptos, ou seja, para os médiuns, que recebem os médiuns como são e como estão, que estão ali para se curar também. Então é hospital não só para os convidados, é para os médiuns que também estão ali. E muitas das vezes os médiuns são espíritos mais complicados, mais endividados do que os convidados. E os espíritas, muitos dos espíritas, isso está em livro, não sou eu que estou falando, muitos dos espíritas são espíritos, os espíritas encarnados são espíritos, que se comprometeram grandemente nessa parte do comportamento religioso pernicioso. Muitos foram padres da Igreja Católica lá da Inquisição, que queimou muita gente, e hoje estão reencarnados como espíritas para quitar esses débitos. Foram freiras daquela época. Então, são pessoas muito endividadas em sua grande maioria. Isso não é preconceito com os espíritas, isso está nos livros. Tá? Todas as religiões, assim como tem pastores também, que são espíritos muito endividados, que são obreiros de igreja evangélica, padres e de outras religiões também. Então isso aí está em todas. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque nem todos são espíritos evoluídos que estão ali como dirigentes, como pastores. Existem dirigentes que são espíritos encarnados que são muito evoluídos? Sim, muitos estão encarnando agora para ser dirigente espírita, tá? Para ser pastor, para ser um pai de santo, tá? Tem muita gente evoluída, sim, mas tem muita gente também que não é, tá? E muitos desses que não são, pelo conhecimento que eles têm, porque eles estudam muito, aí muita gente acha que eles são evoluídos por causa do conhecimento que eles trazem. E muitos deles falam manso e tal, mas você percebe que em determinado momento eles perdem a paciência e fala grosso com a pessoa, ofende. Tu percebe a falta de paciência e tudo mais. E nós temos que ter paciência com as pessoas. Por quê? Ele tem muito conhecimento porque estudou muitos anos, mas as pessoas não estudaram. Então as pessoas não têm aquele conhecimento. Não é porque elas são menos evoluídas, é porque elas não estudaram aquilo, então elas não têm o conhecimento. Então nós temos que ter a paciência de explicar, e explicar com paciência, mas não só paciência, com carinho, com amor, com respeito, entendeu? É assim que nós temos que tratar as pessoas. Nós não devemos tratar as pessoas com grosseria. Não explica, eu gosto. Deixa ficar eu tudo gosto como de está. Explicar. Não, eu sei, Duda, não, dos não eu sei. Eu sei, eles tem gente não que não tem. Paciência. Isso. Eles deixam, é. Eles falam uma não, vez e deixam pra eu lá. Eu fico aqui de coração, eu adoro explicar, eu adoro. A pessoa fica recorrendo aos mesmos erros. Sim. E cada vez mais a energia das casas espíritas vai ficando. Fica assim. Complicado, porque se ficar desse jeito, dá brecha para um monte de espírito trevoso entrar, que vai até incorporar ou nos médiuns lá e tudo mais, e vai vir com uma roupagem de um espírito de luz e não é, entendeu? Porque eles sabem imitar muito bem, entendeu? E ainda podem construir, sabe o que? Na contraparte astral da casa espírita, eles podem construir tendas, um monte de coisa, é tudo de espírito trevoso ali, tomou conta da casa, por causa dos médiuns. Então tem que tomar cuidado com fofoca entre os médiuns, disse, me disse, tititi, para, não fala. Ah, não, não é nada demais. Não fala. Não fala mal do outro médium. Não fala, ah, não estou falando mal, não estou falando. Não fala do outro. Fofoca é uma porta abertíssima para a entrada de quiumba. Entre médiums. Os médiums que são responsáveis que o negócio entrou lá. tá? Então tem que tomar muito cuidado. Inveja do outro médium, porque o outro médium incorpora e eu não. O outro médium canaliza, é o outro médium psicografia, eu não. O outro médium está sendo mais... as pessoas estão indo mais em cima daquele médium do que em mim. Aí fica com inveja, porque o outro médium está... As pessoas estão indo mais em cima dele. Cuidado, presta atenção no que está sentindo. Isso é porta aberta. Sentiu inveja? Tá chamando. Eles sabem, tá? Que Umba tem poder mental, tá? Eles sabem. E eles têm muitos desses poderes que o Exu tem, de saber o que, que você está sentindo, o seu desejo, o que você está pensando, que Umba tem, tá? O que Umba tem. Eles têm esse conhecimento. Muitos de que Umba tem esse poder mental, tá? Então, é um chamado. E não adianta mentir. Ah, eu não fiz, não fiz. Tu mente para as pessoas. Pros espíritos não mente, não. Tá? Tu tá falando isso que Umba tá ali do teu lado, gargalhando. Tá? Então, tem que ter isso. Como é que faz isso, então? Poxa, como é que eu vou fazer isso, então? Se evangeliza. Ama a pessoa. Ama todos. Olha pra pessoa assim. Ah, não conheço. Pensa na pessoa que você mais ama. Ah, eu amo muito a minha mãe. Olha pra pessoa e finge que ela é tua mãe. Ama essa pessoa do mesmo jeito que você ama a sua mãe. Não é difícil. É moleza. É fácil. Eu sinto isso por todos vocês. Por que, que vocês não podem sentir? Aí fala, ah, é difícil. Que difícil, cara. Tu não ama tua mãe? Tu não ama teu irmão? Tu não ama teu pai? Por que, que você não pode amar uma pessoa que você não conhece? Se ele também é teu filho de Deus, também é teu irmão. Passa a amar a pessoa. Já vou deixar. E não faz fofoca dela. Tu gostaria que fizesse de você? Não faça com o teu próximo que você não quer que faça com você, pô. Não faz. Vai ofender a pessoa? Tu gostaria que te ofendesse? Tu gostaria que falasse mal de você em rede nacional? Começasse a escarnecer e debochar de você? Tu gostaria? Então não faz isso com a outra pessoa. Isso daí já está sendo ensinado há mais de 2000 anos, gente. E as pessoas continuam fazendo. E aí? Como é que a gente vai ter um mundo regenerado assim? E achando que é normal. Como é que aqui vai para a quinta dimensão desse jeito? O planeta vai, hein? Quem não seguir a vibração do planeta não vai resistir, não vai aguentar, não. Vai embora. O universo puxa. É física. É lei da física. É frequência. Tua frequência não vai bater com a quinta dimensão. Tu vai ser puxado para um planeta de terceira. Tu tá vibrando na terceira ainda. Tá vibrando na fofoca, no ódio, no disse-me-disse, na maledicência, no julgamento, na inveja, no ciúme. Ferrou. Tá? Dá lá pra moça lá o microfone lá, moça. Como lidar com o sentimento de pena? Como lidar com o sentimento de pena? É. E já é um passo pro amor. É bom. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Você sentiu pena de alguém, isso quer dizer que você teve um sentimento bom pela pessoa. Você sentiu... compaixão. Uma compaixão. Entendeu? Isso aí não é ruim, não. Tá? Já é um passo. Arrependimento. O arrependimento já é um passo e tanto. Já ajuda bastante. Arrependimento ajuda pra caramba. Arrependimento sincero. Entendeu? Perdoa. Perdoa. Você tem que saber lidar com as coisas. Tem gente que você vai ficar uma boa pessoa, você vai falar, ah, vão deitar em mim. Aí você não pode deixar. Aí você vai falar assim, ó, eu tô me evangelizando, eu tô me tornando uma pessoa melhor. Mas não vem achar que eu sou otário, não. Sou otário, não. Tá? Vai começar a querer montar em cima de mim para tu querer conseguir tudo que tu quer, não. Ah, vou ter que abrir as pernas para tu pegar tudo? Não, não é assim, não. Vou ajudar até onde eu posso botar a mão, porque tem coisa que tu não pode botar a mão, não. Como diz na igreja evangélica lá, tu entra no vento junto com a pessoa. Tu pega o karma dela. Tem coisa que tu não pode interferir, não. Tá? Tu vai ajudar. Tá? Porque a pessoa ela vai passar pela prova, vai passar pela expiação. Deus envia quem? Envia pessoas para poder amenizar aquilo ali, para tornar mais suave, que Deus é bom. Tá? A pessoa vai passar por uma situação, mas ele vai mandar um médico ali para cuidar, tipo isso. Tá? Tipo uma... alguém para dar um alívio, mas a pessoa vai ter que passar por aquilo. Tá? Então você vai ajudar, você tem que ter o discernimento, se ligar com Deus para saber até onde você pode botar a mão. Porque tem gente, vou dar um exemplo para vocês. Teve gente que eu tava, ajudei, e a pessoa tava, porra, tá me dando tudo que eu tô pedindo, eu vou continuar. Bum, bum, bum, bum, bum. Vieram em mim já e falaram, ó, para. Agora é não. Agora é não. Tem gente que você dá 20 sim. Na 21ª foi um não, ela esquece todos os 20 sim. E fica chateada com você, fica magoada. Fica até sem falar com você. Isso é a atitude, sabe de quê? De um espírito imaturo, de uma criança espiritual. Isso é imaturidade espiritual total. É uma criancinha espiritual que não sabe ouvir não, só quer saber de ouvir sim. Se não, fico magoado. Se me der não, fico magoado. Fico sem falar com você. Eu esqueço todo o bem que você me fez. O que é isso, gente? É criança? Essa atitude é uma criança espiritual. Você tem que saber ouvir não. O não faz parte do nosso crescimento. Se arruma todo. Se arruma mesmo, bonitão, malha, fica bonitão, sarado. Vai numa boate. Vou chegar em geral. Aí você fica com a primeira menina, dá uns beijos nela, larga, chega em outra, dá uns beijos nela, larga, chega em outra, dá uns beijos nela. Aí chega na quarta menina, tu toma um toco. Tu vai entrar em fúria porque tomou toco? Ela é obrigada a dizer sim pra você? Ela não é obrigada a ficar contigo. Ah, mas eu sou bonito. E daí? Pra ela, às vezes, você não é bonito, não faz o tipo dela. Ah, mas eu tô com um corpo, não importa. Você não faz o tipo dela. Ela gosta de um gordinho, barrigudo, e aí? Ela não quer ficar contigo. Aí tu vai entrar em fúria, porque a mulher te deu toco. É a atitude de uma criança mimada, isso. Entendeu? Isso é a atitude de criança. Bater o pé, eu quero, tem que ser assim, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu... Isso é a atitude de criancinha. Você acha que um espírito evoluído age dessa forma? Espírito evoluído não age dessa forma. Você acha que espírito evoluído escarnece do outro? Debocha? Julga? Sente inveja? Ciúme? Fica com raiva do outro? Um espírito evoluído faz isso? Alguém de Sirius faz isso? Das Pleiades faz isso? Não faz. Então a gente tem que pensar como é que está o nosso comportamento. A gente tem que se policiar, se vigiar a nós mesmos. Vigiarmos a nós mesmos, não é ficar olhando para os outros, não. Olha para você. Olha para você. Não olha para as pessoas. Não fica julgando as pessoas. Ah lá, fulano está daquele jeito. Deixa. Olha você. Olha você. E você tem que perceber o que está errado. Porque tem muita gente que está fazendo um monte de besteira e acha que não está. Não, eu não estou assim, não. Está assim. Já teve gente que eu falei. Olha, você tá assim, não tô não, tá assim, não tô, tá. Entendeu? Quando alguém fala pra mim, eu boto a cabeça pra raciocinar na hora, peraí. Ih, tava mesmo, que dei mole. Não, foi mal aí, desculpa. Vou consertar isso aí. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Entendeu, gente? Então é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer? Tá. Pedro, eu vi um vídeo de dois rapazes, vou fugir um pouco aqui, acho que do assunto, querendo dar uma orientação sobre quem era Lilith. Um vídeo que eu vi de dois rapazes no YouTube. Então eles falaram algumas coisas chegou a dizer que ela seria uma possível primeira mulher de Adão. Ih, cara, umas coisas meia fora do nexo. Mas eu vi o vídeo, prestei atenção, mas não dei muita importância para aquilo, não. Aí eu queria te perguntar o que você tem a dizer sobre isso e te fazer uma pergunta. Por que a Lilith era considerada a dragão número 1? É um espírito antigo. Antigo. Muito inteligente, tá? Poderia dizer que antes do teu espírito existir, ela já era quem ela era. já era bem sagaz, bem inteligente, com muito conhecimento. Então você vê o quanto está na nossa frente. Não dá para lutar contra ela, tá? Só com a autoridade de Deus sobre você. Muito conhecimento, é de outro planeta, tá? É, faz o mal, um dominador, um tirano, tá? Um tirano, tá? Tipo um Darth Vader da vida, que é... quer conquistar tudo quanto é planeta, tipo um grande Frieza, já viu o Dragon Ball, grande Frieza, quer conquistar tudo quanto é planeta, é tipo aquilo ali, uma besta inteligentíssima, poderosa, tá, e tem que ser contido, só que já fez muita besteira, tá, já destruiu muitas vidas, planetas e tudo mais, e agora tá ganhando um freio, tá, tá ganhando um freio junto com os outros dragões e vão recomeçar. Tá? São espíritos antigos, isso tem no universo, tem espíritos mais antigos do que ela, tem outros mais antigos, tem mistérios no universo bem complicados, que não cabe ao homem ainda saber, não cabe ao homem saber tudo, tá? Até porque muita coisa ele não entenderia e muita coisa também ele não aceitaria. Muita coisa o homem não aceitaria. A espiritualidade está trazendo um pouquinho mais, já está causando um rebu danado. Imagine-se. Então, isso daí vai fundo. O importante é que já, ó, está fora daqui. Tá? Assim como os outros dragões também já foram. Essa doutrina que a gente veio arrasta de muitos anos para cá... Essa doutrina que a gente já arrasta de muitos anos para cá... do aprendizado sobre o que era, o que tinha que ser dito ou ser feito dentro das igrejas, dentro de... Eu já sei tudo o que você está pensando, mas pode falar, já me adiantei a você já. Isso. Mas pode falar. Eu vou ser breve. Essa doutrina toda, então, que a gente aprendeu de lá para cá, sobre esse anjo chamado Lúcifer, que... Teve esse problema, essa guerra nos céus, e ele arrastou, dizem que ele arrastou um terço da população. Isso já foi falado aqui. Se eu falar aqui, eu já vou entrar em outro assunto, que aí vai dar mais 2 horas, 3 horas, que aí ferrou. Isso, então. Tu já tá entrando em outro assunto aí. Por isso que eu te perguntei. Por isso que eu falei que ia mudar um pouco o sistema aí da conversa. Já sei o que você pensou. É. Por isso que eu te perguntei, por que a Lilith era considerada o dragão número 1. Se caso, a gente tem ele como... Isso daí vai longe, cara. Como ele... A gente tem ele como dragão número 1, entendeu? Isso aí vai bem, bem longe. Vai demorar. Entendeu? Deixa pra outro vídeo. Deixa pra outro vídeo. Tem coisa que às vezes... Tem gente que eu tô passando na rua, tô na academia, eu tô em qualquer lugar, me faz uma pergunta. Aí eu falo assim, cara, pra eu te explicar isso aí, eu preciso de 2 horas. E eu não gosto de falar um negócio quebrado, sabe como é que é? Eu não gosto de falar um negócio... Eu gosto de falar mas bem... A gente vê que a gente... Teve o conhecimento que a Lilith era considerada o dragão número 1. Só que a gente tinha... essa doutrina que a gente arrasta, era o Lúcifer que era o dragão número 1. Não, entendeu? Lúcifer nem é mal. Lúcifer é um espírito evoluidíssimo que trabalha lá no abismo, entendeu? Porque é um nome... chama um espírito trevoso de Lúcifer, chama de Enlil, chama de Moriat, chama de Marduk, entendeu? É os nomes que dão. Ele ainda está na Terra, está no Quem? Terra, Qual? Espírito. Qual o espírito? Esse espírito que achou o texto do anjo... O dragão. Isso. Os dragões foram retirados, já foram retirados. Eles vão ter a encarnação deles preparada. É o que dizem, que estão me dizendo aqui, é que é numa lua chamada Europa. Eu acho que eles vão recomeçar, cara. Já foi dito aqui. Que eles vão ser resetados. Eles serão resetados. Não tem, já tentaram de tudo, cara. Eles vão ser resetados. E vou te falar, uma misericórdia e tanto para o espírito deles. É uma misericórdia imensa. Eles vão recomeçar lá no princípio da escala hominal. Lá atrás, vai virar um símio praticamente, um australopiteco, tipo isso, entendeu? Vai recomeçar lá na escala hominal com o cérebro espiritual, cérebro espiritual não, com o corpo mental zerado. Não vai ter mais lembrança de nada. Vão apagar tudo. Então, isso é como se fosse o quê? É uma morte do espírito, né? É uma morte. Você ser resetado é uma morte. Você esquecer tudo que você sabe, todas as suas encarnações, você morreu, pô. Você vai recomeçar. Você morreu e te ressuscitam zerado. Um computador totalmente formatado. Fala aí. Fica aí. Ah, seu. Eu já até falei isso aqui uma vez, porque o estudo sempre é muito necessário nas nossas vidas. É. E a intelectualidade também. Sim. Mas o doutor Bezerra de Menezes, ele, numa mensagem, ele disse que o conhecimento, a intelectualidade na Terra, por maior que ela seja, representará sempre a grande horizontalidade da vida. Uhum. Porque a vertical está no amor. Sim. Porque o conhecimento e a intelectualidade isoladamente pode levar a monstruosidades. Exatamente. É isso que eu falo aqui. E a intelectualidade usada com amor leva a sabedoria. Sim. Então, aqui na Terra, a Joana de Ângeles também faz uma colocação que eu gostei muito. E as que eu gosto, eu guardo no coração. Uhum. Aqui na Terra, a gente é habituê de sair do 8 para o 80. É. Então, você vive um período de existência no planeta de completa castração intelectual. Sim. Aí você está lá no 8. Eu tenho visto isso. Você está lá no 8. Tenho visto. Aí os séculos passam, a gente vai para o 80, vai para o laissez-faire. Uhum. Né? Ou seja, sem compromisso. Uhum. E o equilíbrio está entre o 8 e o 80. Essa senhora falou sobre o problema das casas espíritas. Eu sou espírita. Sim. E grandes intelectuais estão dentro do movimento espírita. Sim, grandes intelectuais. E estão também comprometidos com a lei de Deus. Sim. O problema todo é que adquirir a humildade é, vamos dizer, uma tarefa dificílima. Uhum. Porque a humildade não é da boca para fora. Isso. Você tem que ser. Você tem que ser humilde. Então, Blaise Pascal diz assim: o conhecimento humano assemelha-se a uma esfera. Quanto maior o raio de conhecimento do indivíduo, maior é a superfície de contato com o desconhecido. Sim. Então, devemos ter sempre a vigilância. Sim. De saber que o estudo é necessário, a intelectualidade também, mas sempre não perder de vista esse tipo de coisa. Exatamente. Eu fiz um curso no COP. Uhum. O COP aqui no estado do Rio de Janeiro é um centro de referência e de intelectualidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. E quando eu estava fazendo o curso, na reunião do centro, o Preto Velho virou para mim e disse assim: muito bom o que você está fazendo. Você está no centro de referência de intelectualidade. Mas eu queria dizer para você que lá onde você está estudando, existem professores lá que, se a chuva cair, cai dentro do nariz deles, tamanho é o nariz empinado. A soberba do saber. Isso, porque aí ele acrescentou: o conhecimento deles, com todo respeito, é nada com relação ao conhecimento do mundo espiritual. Exatamente. E por eles desconhecerem, essa realidade, eles ficam encharcados de soberba. Sim. Porque em todas as áreas de conhecimento humano acontece isso. você vai estudando, você vai se aprimorando, começa a ganhar aplauso das pessoas, porque você consegue colocar bem o verbo, impressionar. Falar bem. Fala um português lindo. Isso, sem erros de concordância. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Impressionados. Aí vocês caem nessa e vocês acham que essa pessoa é uma pessoa, um espírito evoluidíssimo moralmente. Não é. Ele tem uma intelectualidade avançadíssima, mas você percebe, até em algumas atitudes, você começa a conviver, ver muita a palestra dessas pessoas, e você percebe que ela, em determinado momento, ela escorrega, ela não consegue manter aquilo, falando, às vezes fala mansinho e tal, ela não consegue, entendeu? É isso mesmo. Tem humildade, amor, falta tudo isso. Eles falam de amor, mas eles não sabem nem o que é, não tem. E é por isso que a gente tem que ter a orientação do alto. Uma vez numa reunião mediúnica, um espírito veio na mesa e me enrolou. Só faltou botar laço de presente. Aí o preto velho veio e falou assim: esse espírito que veio aí te enrolou bonitinho e eu deixei. Agora ele vai voltar aqui mostrando o que ele é. Olha aí. E ele teve que voltar. E ele voltou. Por quê? Porque a luz é soberana sempre. Não é quase sempre. É sempre. É sempre. E a gente vê a leviandade de determinadas pessoas em determinados segmentos religiosos, sim, achando que são capazes de destruir a vida do outro, isso, de desestruturar. Isso. Esquecidos que eles também são filhos de Deus e vão responder por aquilo. Exatamente, gente. Então, eu já falei demais. Obrigado. Isso aí que o senhor Roberto está falando é verdade. Não, mas o que eu falo, gente, porque eu tenho visto muita intelectualidade, eu tenho visto gente com muito conhecimento de estudo, e eu vejo dois problemas. Um problema que a pessoa leu e eu percebo que o campo de visão dela em relação ao que ela leu é curto. Não, ela não foi expandida. Ela apenas decorou aquilo. Isso, não é profundo, entendeu? A pessoa que está realmente ligada com Deus, ela vai ler aquele assunto, ela não vai aprender só o que está escrito, vai vir várias informações daquilo ali, de um monte de coisa. Entendeu? E essa intelectualidade excessiva, mas sem amor, gente. Não tem amor, só é falado. Só fala de fraternidade, fala de amor, fala de paciência, de tolerância e compreensão, fala de nova terra, fala de mundo de regeneração, mas só fala, gente. Só tem um conhecimento, mas não está no coração. É bom? É bom, porque está trazendo um conhecimento para as pessoas, não tem que deixar de fazer, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que a pessoa tem esse conhecimento todo, mas não está no coração. Não está no espírito. Você percebe pelas atitudes. Pelas atitudes com outros irmãos de fé. Entendeu? Várias atitudes. É perceptível. Só não enxerga quem não... Não é quem não quer. É quem está naquela sintonia. Ou são espíritos encarnados ali menos adiantados, que estão sendo orientados por aquela pessoa, que aquela pessoa veio com a missão de orientar, mas são espíritos menos adiantados que não têm aquela visão de alcance espiritual, não é expansão nem de consciência, é um alcance verdadeiramente espiritual. Ela não enxerga que a pessoa que está ali, ela não tem evolução moral, ela só tem evolução intelectual. É perceptível, eu vejo. Entendeu? É você xingar um outro irmão, você xingar de tudo quanto é nome, chamar de charlatão, chamar um outro irmão de fé de charlatão, de mistificador, salafrário, chamar de pilantra, chamar um irmão de fé, um outro médium de pilantra. Isso não é uma atitude de um espírito que está entrando na fraternidade, numa nova terra, num mundo regenerado. Não é mesmo. Vai se surpreender quando chegar no plano espiritual e receber a notícia que não vai encarnar mais na Terra, que vai ser deportado. Ou então vai encarnar em condições péssimas, só para preparar para ir embora, para outro planeta, para chegar numa condiçãozinha melhor lá, por misericórdia de Deus. Entendeu, gente? Imagine a intelectualidade de um dragão. Vocês têm ideia do que é a intelectualidade de um dragão? A intelectualidade dele é absurda. Se eu pegar um dragão aqui, não precisa ser o número um, não. Pode ser um outro dragão menorzinho, mas todos eles são inteligentíssimos. Colocar aqui para dar uma palestra de espiritismo, de umbanda, de fraternidade, para falar de fraternidade, para falar de amor, eles vão fazer com que vocês o idolatrem. Vocês vão idolatrá-lo. com que ele vai falar, vocês vão achar que ele é um espírito evoluidíssimo e é um dragão. Porque o conhecimento que ele tem é absurdo, ele tem uma intelectualidade estúpida muito mais do que todos nós. Então ele vai chegar aqui, ele vai falar bem, ele vai convencer todos vocês. Vocês vão achar que ele é um espírito evoluidíssimo. Exatamente. As pessoas mais evoluídas, sabe onde elas estão? Sabe quem são as pessoas mais evoluídas? Aí muita gente evoluída são pessoas até analfabetas, que não têm conhecimento, mas têm amor no coração. Pessoas fraternas de verdade. Nem têm conhecimento de espiritismo, de reencarnação, de perispírito. Não têm conhecimento de nada, mas são pessoas que realmente amam. Então vocês têm que tomar cuidado com a internet. Tomem cuidado com a internet, eu tenho visto. É difícil de ver alguém no YouTube que verdadeiramente é evoluído moralmente. Eu vejo muito intelectual. Eu vejo muita gente com um monte de livro na cabeça. Eu vejo muita gente com muito conhecimento, sim, mas só tem conhecimento, mas não tem amor. Não tem. Muita gente falando manso. Mas é hipócrita. Só tem o exterior bonitinho, mas o interior tá podre. São hipócritas. Tá igualzinho na época de Jesus, quando ele falava dos sacerdotes lá, que tinham conhecimento danado, falava, vocês são hipócritas. Vocês são tudo bonitinho por fora e por dentro vocês são podres. São tudo hipócritas. E essas pessoas, gente, elas podem enganar vocês. Mas no plano espiritual, as máscaras todas caem. Eu não vejo renúncia nenhuma. Não tem renúncia. Não vejo ninguém renunciando nada em prol de Deus. Não vejo. É por isso que eu me vejo na obrigação de estar aqui, sem me importar com o que vão falar, o que estão fazendo comigo. Não estou nem aí. Tanto é que o trabalho continua aí, o trabalho não para. Entendeu? Então, vamos botar a cabeça para raciocinar e vamos ver as coisas com os olhos do espírito, não da carne, como a maioria está fazendo. As pessoas falam muito dos falsos profetas, né? Dos falsos cristos, os anticristos, que é o que estão me chamando. Muita gente que está chamando os outros de anticristo, de falso profeta, eles são os falsos profetas. Eles são os anticristos. E vocês não enxergam isso. Muitos deles. Porque enganar o homem é muito fácil. É muito fácil enganar o homem. Mas enganar a Deus, ninguém engana. Depois do desencarne, a vergonha no plano espiritual é estúpida de grande. É tão grande que você pode se transformar até em ovoide de tanta vergonha. Tem gente que se transforma em ovoide, sabia? Por causa da vergonha excessiva no plano espiritual. Lá é que o bicho pega. Aqui é moleza enganar. É fácil. Mole. Mas o plano espiritual existe, tá? E outra coisa. Vou falar de Jesus, não. Vou falar de Deus. Deus existe, tá? E Ele tudo vê. Pode ter certeza que está sendo tudo visto. Então, pensa bem com relação às suas atitudes. Está sendo tudo visto, ainda mais agora, nesse momento de transição, de deportação. Eu, quando dou minhas escorregadas, poxa, eu fico sentindo uma culpa danada, os espíritos vêm, para, tira essa culpa, isso é normal. Olha os outros lá, a escorregada dos outros é bem pior, é com essas escorregadas ali que tu tem que se preocupar, tu não está fazendo isso, tuas escorregadas são besteira. Entendeu? Então, porque está sendo visto, gente. A gente é acompanhado o tempo inteiro. Principalmente quem está em obras espirituais, seja da religião que for. Ah, gravei um vídeo atacando o outro, deu 300 visualizações. Foi pouco. Pouco? São 300 vidas que assistiram o que você falou. Que acreditaram. Para Deus, isso é muito. Porque uma vida dessa pode virar um Jesus. Uma vida dessa pode virar um Cristo. E você tirou isso dela porque você fez ela concordar com você. Então, é muito grave. Influenciar 300 pessoas, ou 100, 150, uma pessoa, uma. Às vezes eu prefiro ficar calado, gente. Eu fico calado. Eu prefiro ficar calado. Não vou opinar nisso aí, não, porque eu não tô com... Eu fico calado. É melhor. Tá? Por isso que os espíritos aqui vêm. Eu sou eu aqui, ó, Pedro. Eu tenho o meu jeitão, o meu jeito. Eu sou tranquilão. Mas os espíritos estão vendo as coisas. Por que que o Osho vem daquela forma em mim? Por que que alguns Exus vêm daquela forma em mim? Eu não consigo segurar às vezes não, gente. É assim que a pessoa precisa. Porque eles estão vendo como é que tá o negócio, gente. Por isso que eles vêm sentando o sarrafo. Eles estão vendo. Pô, com tanta informação as pessoas agindo da forma que elas estão agindo ainda. Com tanta informação aí na internet. Até esses que pregam a paz, pregam a fraternidade, mas não estão com coração de pedra, mas eles não estão trazendo um conhecimento. Por que que, mesmo ele, não se liga neles não, mesmo eles não tendo amor no coração, mas o conhecimento que eles estão trazendo é de fraternidade. Então pega, pô, aplica em você. Aplica em você. Entendeu? Nossa, eu já tive que... Isso é a orientação da espiritualidade, tá? Eu já tive que apagar uns comentários aí nos nossos vídeos e bloquear a pessoa, que, nossa senhora, eu falei, gente, essa pessoa não está buscando espiritualidade, não é possível. Com esse comentário que ela fez, não é possível. Não está. Não é possível. Que aí os espíritos falam, filho, bloqueia e exclui o comentário, porque os outros que estão gostando vão ver esse comentário lá e vai ter briga. Vai lá defender... Aí vai começar a briga, como a gente vê na internet, que fica lá, né? Um comentário desencadeia um monte embaixo. Aí tem um monte de gente que concorda com o comentário e tem outros que não. Aí fica aquela briga, tá? Aí fica aquela energia ali horrível. Então eles falam pra mim, eu sempre tenho que estar de olho pra ir lá, bloquear a pessoa, excluir o comentário. Nossa, já perdi as contas de quantos eu bloqueei, eu junto com a Sabrina. Já perdi as contas já. Isso é o ser humano tá desse jeito. Desse jeito, o ser humano está desse jeito. Desse jeito. Eu já senti energia de fúria em volta de mim. Eu pergunto, o que é isso aí? Estou sentindo uma fúria gigantesca. Isso aí, é isso aí. Servir ao Cristo é entrar no mar revolto, muito revolto. Aqui na Terra. Aqui na Terra é você entrar no mar revolto. Não é mar calminho, não. É mar revolto. Mais revolto, tem que aguentar pancada, porque o ser humano daqui ainda é muito pouco evoluído moralmente. O ser humano daqui é mau. Você vê o que eles fazem com os animais, o que uns fazem com os outros. O ser humano é mau, às vezes dá medo de andar na rua, dá vontade de ficar em casa. Tanta maldade que a gente vê, eu vejo tudo quanto é canto, academia, tudo quanto é canto na rua. É difícil, às vezes a gente que é médio, a gente sente a vibração, é complicado. Ainda mais quando você começa a evoluir, quanto mais você evoluir, mais você vai sentir a energia negativa também. Mas você se incomoda muito, muita coisa. Você vê que está distante. Ó, eu não tinha visto esse filme, eu vi agora. Antes de eu ver o filme, aí eu falei com uma pessoa, tá? Aí, como é que é o filme do Adão Negro? Aí ele falou assim, esse é que eu gostei, porque o Adão Negro mata todo mundo mesmo, não tem esse negócio igual do Super-Homem de não matar ninguém, ele sai matando todo mundo mesmo, não tem esse negócio de... Aí eu fui ver o Adão Negro, aí tem os da Justiça, que era o Gavião Negro, né, o Átomo, né, tinha uma menina que eu não sei quem era, tinha o Destino, eles eram da Justiça, então eles não matavam os vilões, eles... levavam para julgamento, né? Prendiam e o Adão Negro saía matando todo mundo. Aí o cara falou que o Adão Negro é que é o herói de verdade, porque ele matava todo mundo. O Adão Negro é que é legal. Que mata todo mundo. as pessoas aqui, elas gostam mais do vilão do que do mocinho. O mocinho fica muito mais famoso, o vilão fica muito mais famoso do que o mocinho. Os vilões são muito mais famosos. Entendeu? É a mesma coisa, você vê muitas mulheres. Elas preferem o bad boy, que maltrata elas, do que o cara carinhoso, amoroso, atencioso. É o cara do bem. Não, eu gosto do bad boy, que me maltrata, que me xinga, que é grosso comigo. Eu fico correndo atrás dele. Então você merece esse demônio como namorado. Você merece, porque você é igual a ele. Porque na Terra virou moda, entendeu? Né? Você é, o bad boy é muito mais legal. Né? Ele me maltrata, ele é que é o bom. O certinho, o cara que estuda, o cara que é carinhoso, não, isso aí é trouxa. Eu gosto do cara que me maltrata. Qual é o nível evolutivo que a humanidade desse planeta aqui tá? Fala aí. Fala aí. Na verdade, Pedro, eles chamam esses heróis, os vilões, eles meio que inventaram. É que eles meio que inventaram um nome para esse tipo de herói, com aspas, ou vilão, com aspas. É o tal justiceiro, né? Que é, o justiceiro. É. Mas tá errado fazer isso. Exatamente. Tá errado, ele tá assassinado. Eles criaram uma classe ali no meio, como se ele fosse um bom, mas que faz o mal, sabe? Mata as pessoas. É. Não dá pra se entender, sabe? As pessoas gostam daqui. É, e aí acabam gostando, porque eu acho que tem muita gente aqui, ainda hoje na planeta Terra, que sente como se fosse um justiceiro, né? Ah, se você faz algo comigo, eu faço algo com você, ou com a minha família, e eu vou atrás de você, sabe? A gente ainda tem muito disso aqui. Na época da zoeira, na época que eu saía, pegava geral, ficava com um monte de mulher, pô, não eram todas, mas tinha uma certa quantidade de mulheres que falavam assim, ah, você é muito amorzinho, né? Você é muito carinhosinho, muito... Ah, não gostei. Aí tu ia ver quem era o ex-namorado da mulher. Aí eu fui ver o ex-namorado da mulher. A mulher me mostrava e tal. Às vezes eu até conhecia assim de vista, de falar. O cara é grosseiro pra caraca. Grosseirão, grosso. Aquele cara grosso. Ah, gostava do cara. Era apaixonada pelo cara. Ah, você é muito amorzinho e tal. Não gostei, não. Muito carinhoso, muito... E aí? E aí, gente? E às vezes era uma mulher bonitona e tal, mas quem é o espírito que está lá dentro? Que gosta de um cara grosseiro, machista, que maltrata? E aí? Eu sei que tem um monte de mulher que procura um cara carinhoso, procura um cara amoroso, eu sei disso. Tem muita mulher que gosta de homens assim, tá? Mas eu tô querendo dizer que tem uma certa quantidade, que não é pequena, de mulheres que são desse jeito. Que não gostam de um cara carinhoso, de um cara amoroso, de um cara atencioso. Atualmente está difícil de achar. Pois é. Entendeu? Então, é complicado, né? É bem, bem complicado. Né? Eu vejo a grosseria não é só de homem, não, de mulher também. Eu vejo muita mulher grosseirona, aquela mulher meio estúpida. Tá? Não é só homem, não, é mulher também. Tá ruim dos dois lados. E tem homem que gosta dessa mesmo. Entendeu? Então fica complicado, né? Aí a pessoa te julga pela aparência. Aí te vê um cara fortão malhado, é malhado, é cheio de marra. É malhado, é galinha. É malhado, se acha. É malhado, não é carinhoso. Julga pela aparência. Quantas vezes em noitada eu tinha que desfazer a impressão que a mulher teve de mim pelo que ela estava vendo exteriormente. Eu chegava na garota para dar ideia na garota, a garota já se assustava porque me olhava de cima e baixo, achava que eu ia fazer que nem os outros fazem, agarrar a força, coisa que eu nunca fiz, né? Que eu sempre cheguei com educação. Aí eu tinha que falar, calma aí, não sou assim não, eu sou tranquilo. Aí ela me ouvia. Porque ela olhava pro meu braço, olhava pro meu corpo e achava que eu ia Aí, conhecendo, se surpreendia, não acreditava, falando, não é possível, você tá fazendo teatro, você não é assim. Eu falei, não, eu sou assim. Não tô fazendo teatro, eu sou desse jeito. Porque julgava pelo corpo. Marrento, malhado? Marrento, é grosso, galinha. Eu era galinha. Galinha eu era. Mas amarra, né, grosseirão, isso aí eu não sou, pô. Isso aí eu não sou. Entendeu? Isso aí eu não sou. Então, é complicado, né? É, tem um estereótipo, né, que é criado. Que nem mulher muito bonitona, o pessoal acha que é cheio de marra. Não são todas. Sobe a cabeça, é um pouco difícil. Às vezes a mulher é muito bonita e geralmente é marrenta mesmo. Muitas, mas não são todas. Tem mulher muito bonita que é bem legal. Pode. Vamos finalizar, né, gente? São 9h45 já. Só uma coisa que eu O pessoal gosta do bate-papo, também gosta de deixar eu falar. Ferrou, hein, mano? Eu reparei, né, eu tava reparando sobre isso, né, sobre estereótipo. Por exemplo, na faculdade, eu outro dia tive uma palestra e tudo, aí vinham umas advogadas e tudo, o pessoal bem arrumado. Aí eu vi o pessoal do meu lado já falando, ah, isso aí é metida e tal. Não, às vezes a pessoa só tá bem arrumada. Isso, é porque vê a pessoa bonita, aí acha que é uma condição financeira melhor. Não, às vezes a pessoa é maneira, a mulher é legal pra caramba, o cara é legal pra caramba. Se você tem uma boa condição financeira, você vai andar bem arrumado. Então, isso é julgar pela aparência, gente. Entendeu? Isso é julgar pela aparência. É. Eu sei que tem muita gente que é assim, que é arrogante. Muita mulher bonita que é arrogante mesmo, é cheia de marra, mas não são todas. Assim como o homem também, não são todos os caras assim que são bonitões, que são cheios de marra, que são todos arrogantes e tudo mais, não são. Entendeu? Mas infelizmente tem uma quantidade grande que é, né? Então esse é o ser humano daqui, que acha que é melhor do que os outros por causa da aparência física, ou por causa do que ele tem, que não vale nada. Que vai ficar tudo pra aí. Né? O que é bonito é o que você tem dentro. Que você externa nas suas atitudes. Que não tem como você mentir. Você falar que é uma coisa nas suas atitudes, você ser outra. É aquilo que você realmente tem dentro de você e você externa. Mesmo no mundão, na loucura, na zoeira, eu sempre tive isso. Eu externava para as pessoas o que eu era dentro. Claro que na loucura, na zoeira, é normal a gente ter um processo obsessivo, né? Tá bebendo, tá pegando geral, vai ter obsessor. Não tem jeito. Então a gente fica um jeito, às vezes, meio, né? Não tava como tá agora. Tava pior, às vezes misturado, exatamente. Às vezes ficava um anjinho, às vezes ficava um demôniozinho. Ficava meio misturado o negócio, né? Mas depois não. Depois que você tira aquilo, que aí você lembra quem você é e você, né? Aí você... O problema é quando você já é diabo para transformar em anjo, aí pode demorar muitas encarnações. Muitas encarnações. Mas quando você é anjo, mas tem uma programação para você ser diabo durante um tempo e depois relembrar que você é um anjo, é mais fácil. Agora, se você já é diabo, é difícil. Aí pode demorar para transformar em anjo, aí pode demorar muitas encarnações. Isso aí eu não posso negar, né? Entendeu? Realmente pode ser um trabalho que pode demorar muitas vidas, né? Então você não vai pegar um mago negro que acabou de sair do inferno, ficou 2000 anos lá sem encarnar, fazendo maldade, aí ele vem para uma encarnação, ele se arrepende. Vamos supor que ele se arrepende. Beleza, legal. Vem para cá, mesmo ele se arrependendo, dizendo que vai fazer o bem, as chances dele fazer besteira quando ele encarnar são grandes. Então vai demorar várias encarnações até ele ficar um cara bonzinho. E isso daí Deus sabe, é compreensível. Vai demorar. Mesmo que coloque ele dentro de uma casa espírita, de uma, assim, uma religião evangélica, mesmo ouvindo todos os ensinamentos do Cristo, ouvindo todos os ensinamentos, ele vai continuar com a atitude de mago negro. Ele vai continuar belicoso, vai continuar dizendo que tem que matar todo mundo, que tem que tacar bomba atômica, que tem que destruir tudo, vai ser materialista. Mesmo ouvindo todos os ensinamentos do Cristo o dia todo, todo dia. Por quê? O cara ficou 2000 anos lá, pô, fazendo maldade. Isso não muda de uma hora para outra. Mesmo ele sendo colocado num lugar religioso, se arrependendo, lá no astral se arrependendo, reencarnando, ele vai externar o jeito dele de ser aqui, gente. Ele vai externar. Não tem jeito. Tá na essência. Até mudar aquilo ali, demora muitas encarnações. A gente tem que compreender isso. Vai demorar. Você acha que Jesus conseguiu dobrar todos? De jeito nenhum. Um monte de gente não seguiu o que ele ensinou. Continuaram do jeito que são. Não mudaram. Não mudaram. Ele não faz mágica. Ele só fala. A pessoa segue se ela quiser. Não tem mágica. A pessoa que tem que fazer. Não é o Espírito que vai fazer para a pessoa. Né? Então é isso, gente. Vou finalizar. Quanto tempo aí, Jess? 2h14. Pô, deu uma de oxo agora. Não, é... Caraca, 2h14. Um tempão. Tem uma de oxo. Agora aqui na Tom também gosto de falar pra caramba. Valeu, gente. É isso aí.